Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, dia 19 de novembro de 2023, o nosso programa de número 1031, e nós vamos aqui fazer um belo de um programa falando sobre o primeiro aniversário da Consciência Negra, primeiro feriado da Consciência Negra, que será amanhã. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rui. Bom dia, Yuri, bom dia Valéria, bom dia Maria Alice, sejam bem-vindos ao programa, bom dia Rodrigo, bom dia Antônio Varotto, bom dia família vivenciana, Antônio nós Varotto. Estamos, Sebastião Varotto, tô louco, vamos hoje falando sobre os patrocinadores do programa, WS Festas e Embalagens, Maquin, vendas, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda e CDs. É na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Camel Filtros, solução em saúde para sua água. Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e garantia que você merece. Agradecemos também às Casas Espíritas, a AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos o apoio das Tendas de Umbanda Mãe Maria, Pai Jeremias e Vó Catarina, e também do Grupo Musical Castelão. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aí escutando a gente pela rádio Vivência Espírita. A gente deseja a vocês, agradecendo também a todos os ouvintes das demais rádios que estão conectados conosco, a Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, de lá de Tobias Barreto, Sergipe, que está retransmitindo a gente, que retransmite todo domingo. A gente agradece a vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, também pela Web Rádio, pelo canal da Web Rádio Semente de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanulfo, lá de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, também de Barra Velha, retransmitindo eles pela Web TV. Então a gente agradece a todos vocês. Quem já está ligado aqui conosco, a gente pede para deixar mensagens. A gente vai. Vocês devem estar estranhando por que o Jorge não iniciou o programa hoje, né? Foi o Carlinhos, mas o Jorge hoje está em Caraguá, então não ia chegar a tempo aqui. Então a gente. É o Carlinhos que está fazendo a vez do Jorge, né? Então dizem que hoje o programa promete, né? Ser o melhor programa do ano. Como sempre, né? Brincadeira, o Jorge deve estar escutando a gente lá. A gente agradece também o pessoal que ligarem para nós no telefone 12 para participar do sorteio, né? Então a gente vai sortear um livro. Então ligue aí, vamos botar o Tião para trabalhar no telefone 12-3921-3009 e dizer que quero participar. Então diga aí, quero participar do sorteio do livro. Então ligue aqui, está aqui do lado, telefone 12-3921-3009 para a gente sortear um livro espírita no final do programa. Então hoje eu tô até com a camiseta da Senzala aqui, ó, para homenagem à Senzala, né? A gente tem três trabalhadores aí, dois trabalhadores e um assistido da Senzala aqui também. Então a gente agradece também quem participar da enquete. Então a gente colocou a enquete aqui no YouTube que diz: você percebe o racismo no seu dia a dia? Então entra aí e comente se você vivencia, se você, mesmo que não aconteça com você, mas você presencia ou vivencia o racismo, ou tem percebido que existe um racismo no seu dia a dia, independente de cor, credo, religião, né? Pode ser até um racismo contra, né? Não religião, que não seria raça, mas não somente contra negros, é isso que eu quis dizer. Então, diga aí o que vocês pensam e a gente comenta no final do programa. Carlinhos, mando de volta para você fazer a prece de abertura. Família Vivenciana, mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, pedindo que abra-se esse portal maravilhoso nesta dimensão, a fim de que alcancemos a esfera crística e possamos saudar a todas as fraternidades. De joelhos em espírito, mais uma vez agradecemos a oportunidade desse programa abençoado. Estamos recebendo Yuri, a Valéria, a Maria Alice, para falar sobre consciência negra e discorrer o que elas têm para nos ensinar na manhã de hoje. Agradecidos, Pai, mais uma vez, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será consciência negra. E nós estamos aqui com a Valéria Barbosa, com a Maria Alice Alvarenga e com o Yuri Nizizaka. Então nós estamos aqui com três representantes da consciência negra e nós vamos então começar a perguntar para eles a importância do dia de feriado de hoje, dia da consciência negra. Bom dia, Valéria. Bom dia, seu Rui. Bom dia a todos presentes, aos ouvintes. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho, trocando um pouco. Peço a benção dos mais velhos, dos mais novos, e que esse momento possa ser aí um momento de muita troca e aprendizado. Muito obrigado pelo convite. Você é advogada criminalista. Isso mesmo, sou advogada criminalista, sou filho da filha e trabalhadora da tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, e hoje aqui eu me faço representar. Todos nós, muito obrigada. Maria Alice, bom dia. Você é professora de educação infantil da Rede Pública de Educação de São José dos Campos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube. É uma satisfação estar aqui. Me sinto grata pelo espaço. Falar da consciência negra é um momento muito importante, né? De conscientização da nossa sociedade, de todos nós. E hoje, eu acho que toda vivência, todo momento que a gente vai falar de consciência negra, é importante honrar os nossos ancestrais. E eu gostaria muito de honrar minha avó Terezinha Generoso, que foi vereadora em Piquete em 1976, teve 4 mandatos, né? E também foi jongueira. Eu saúdo os meus ancestrais, eu saúdo minha mãe, que sempre esteve na comunidade preta, envolvida com essas questões raciais, sociais. Saúdo meu pai, homem preto também, que, apesar das lutas do dia a dia, ele nos manteve e criou filhos saudáveis, inteligentes, potentes para a sociedade. Yuri. Bom dia. Você é estudante ainda? Sou. Faço fisioterapia na Unip. É? Opa. E é músico também? Sou. E é voluntário lá do Senzala? Sim. Então se apresenta. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui, de ter esse espaço para poder falar, ainda mais com a minha mãe. com a Maria Alice. É muito bom estar aqui. Eu quero dar bom dia para todo mundo, tanto que está aqui com a gente e está assistindo a gente no YouTube, ouvindo a gente na rádio. Eu faço rap, né? Faço rap, eu estudo, faço poema, poesia. E é muito legal vir aqui falar da consciência negra, que mostra que a gente está conseguindo ter mais espaço para falar sobre um tema tão importante, né? Que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas também não dão importância para esse tema. É muito importante que vim a gente falar. É, porque a gente precisa dar importância quando a gente conhece. Não, sim, conhece, sim. O pessoal não liga. Poeta da rua. Poeta da rua. O Yuri é filho da Valéria. Está aqui conosco. A Valéria parece tão novinha, mas já tem um filho de 19 anos. É graças à melanina, né? É? Graças à melanina. É. Dá para confundir bastante. Então vamos entrar direto no assunto. Valéria, Maria Alice e Yuri, o certo é preto ou negro? Porque aqui nós vamos estabelecer, porque a gente não sabe se está chamando de preto está ofendendo, se está chamando de negro está ofendendo. E agora? Você é pode que tirar essa dúvida? Nós, pessoas pretas... O Yuri que está falando. Nós, pessoas pretas, a gente, quando escuta, a gente consegue entender a intenção da pessoa, o jeito que ela quer falar. Ela pode tanto falar negro com uma intenção má, uma intenção boa, quanto preto com uma intenção má, uma intenção boa. Vai muito do que a gente... Que a gente prefere ser chamado, do sentimento que carrega a palavra para cada indivíduo. E chamar de negão? Depende, se for um amigo. Ou alemão, né? É porque o negão, todos meus amigos são negão, né? Tudo. E a gente, negão. Quer dizer, até hoje ele não reclamou de ter chamado de negão. A gente sabe quando a pessoa está falando para diminuir a gente ou quando a pessoa está falando por afinidade, sim, né? E depende muito também da afinidade, da intimidade, sim, que você tem com essa pessoa, né? Esse debate sobre preto ou negro é muito antigo já no nosso meio, né? E tem muito a ver com a questão histórica, né? Muitas pessoas falam que negro não é muito legal por causa da questão do denegrir, né? Do que carrega a palavra negro, né? Que muitas vezes na sociedade foi usado de forma muito negativa. É, tudo que é preto é ruim. Isso. É até pegando um gancho no que a Maria Alice está falando, historicamente a gente sabe que essas expressões, né? Como a Maria Alice disse, denegrir, como lista negra, como tudo isso vinha num sentido pejorativo, né? Para colocar, assim, vamos colocar essa negrada no lugar deles. Bem isso, né? Então, assim, quando eu, pessoalmente, quando eu escuto a palavra negro, eu penso no indivíduo. É claro, considerando tudo isso que já foi falado, a intenção, né? E quando eu escuto a palavra preto, eu me identifico, porque eu me vejo parte de um povo. Então, mas preto seria a cor e negro seria a raça. Olha, eu sou preta. Eu gosto que me chamem de preto. De preta. E todos os meus irmãos eu também chamo de preto. De preto. Isso. Como eu disse, eu nessa palavra, eu evidencio como nós... povo preto como um povo de fato, entendeu? E não um indivíduo. Mas preto é cor da pele. Cor da pele. Então, mas e a raça negra? É, a raça é negra, né? Assim como a raça branca é caucasiana, né? Sim. A nossa raça é negra. Mas, enquanto povo, eu prefiro ser chamada de preta. De preto? De preta. Então, não vou chamar você de preto. Por favor. Não estou tá ofendendo. Preta, pretinha ou pretona. Depende da intimidade. Depende da intimidade. Rui, como você não tem intimidade, você não pode falar. Não, pode. Mas vamos ver aqui. Mas é legal, só comentar. É um pouco. É interessante a gente comentar, trazendo de volta para o assunto, que é da consciência negra, um pouco da história, né? Como que. Isso, por que a consciência negra existe e é no dia 20, por exemplo? Não sei se vocês podem comentar para a gente. Por que, que dia 20 é considerado, de novembro, é considerada a consciência negra? Antes de entrar nesse tema, será que você pode colocar aquele ponto de jongo para a gente, por gentileza? Com certeza. Sim. Gratidão. Até para abrir também, como uma prece, né? Para a gente, espíritas. Sim, ancestralidade. Deixa eu só pôr aqui. Só um minutinho. A lavar o povo de Congo! Meu povo de Mojongo! Ô, viva a África! Mãe África, vem lembrar seu cativeiro. Não, não tem. Mãe África, vem lembrar seu cativeiro. Olha só o meu tambor. Gratidão. Mas tudo bem. Então você havia perguntado para Valéria da onde veio. Não, mas deixa ela explicar porque o então, ponto justamente, também. Então, justamente, dia 20 ponto. De. Ah, quer falar do ponto? Explicar também esse canto. Sim. Esse ponto, ele é um ponto de jongo. É ponto. É um ponto. Jongo. Isso. Jongo é uma. É um movimento de resistência africana, que começou nas senzalas, né? O jongo, ele é uma dança, né? E é comandado pelos pontos e também pela força do tambor. O tambor, ele representa a nossa ancestralidade, né? E nesses pontos eram combinados as fugas, era combinado como que estava a situação dos escravizados nas senzalas, né? E também era um momento de descontração, né? Um momento para trazer leveza, né? Porque uma marca registrada do povo africano é a alegria. Então, mas quando ele estava no jongo, ele ia contando a história? Isso. A música era contando o dia a dia do que estava se passando? Isso mesmo. E apesar das lutas e das dores, né? Esse povo se uniu. Né, se unir em volta do jongo para esses cantos, para esses pontos. Nós pedimos para colocar esse ponto porque ele traz, ele evoca, né, os nossos ancestrais. Sim. Ele chama para perto de nós a força de África, né, e fala também por que chora o meu candongueiro, porque traz também a luta do povo. Por causa dessas dores que eles sofriam, né, naquela época. No sentido de, também, já puxando para a consciência, para o dia 20, foi o dia da morte de Zumbi. Né? Então, esse ponto, ele tem muita referência disso, né? De quanto o povo lutou para a libertação, né? Que a libertação não foi nos dada. Né? Ela foi literalmente tomada. E tomada a muita força, a muita resistência e muito sangue do nosso povo. E o Zumbi foi traído por próprio amigo dele lá, que fazia parte do grupo. Os historiadores dizem isso, né? Historiadores brancos. Porque a história, ela é sempre contada pela voz do colonizador, né? É. Ela até hoje agora com a tecnologia, que ela está sendo contada pela voz do povo preto. Isso é muito importante ser dito. Sabe, né? Uma coisa que é interessante? Nessa época, o pessoal fazendo uma contextualização, a gente falou do Zumbi aqui, ele era o líder do Quilombo dos Palmares. Isso. Não o fundador, né? Porque ele já vinha, o Quilombo dos Palmares era... já vinha antes, já foi criado antes, Ganga, foi na época de 600, né? 1600 alguma coisa. E nessa época, sabe o que é interessante? É que quem colonizava essa região ali de Pernambuco eram os holandeses, não eram os portugueses. Então, e foi interessante que os holandeses têm uma cultura muito dura. Claro, os portugueses foram muito cruéis, né? Os colonizadores portugueses foram cruéis no Brasil inteiro, tá? Não estou defendendo eles, apesar da minha descendência ser portuguesa, tá? Não é isso. Mas os holandeses eram piores, muito piores, porque a cultura deles era muito fria. O português, ele se misturava ainda com o povo, com os índios, com os escravos, e ele tinha uma tolerância maior. Os holandeses não, eram frios, e era só no olho por olho, dente por dente. Se estava devendo, ia tomava a casa inteira, fazia sofrer muito mais. E interessante que nessa época os escravos junto com os índios e os portugueses se juntaram para expulsar os holandeses de lá. Interessante. E o Zumbi, o Quilombo dos Palmares, foi muito importante também para... Foi, acho que a primeira, vamos dizer assim, foi como o Tiradentes, né, em relação à liberdade do Brasil. Foi o primeiro que lutou, né, eles, o Quilombo dos Palmares, lutou pela liberdade dos escravos. Né? Ele era o maior quilombo, né, do Brasil. Né, o Quilombo dos Palmares. É, mas foi criado pelo Gunga, né? Não foi pelo Zumbi, teve um... Anterior, né? Ele foi o terceiro, acho. Em relação ao dia 20, né, de novembro, nós consideramos por causa da morte de Zumbi dos Palmares. Sim, Zumbi, né? Do Palmares. Foi um líder muito representativo. Foi um líder, né? Sim, foi... Dandara, Zumbi, eles foram... Os principais, muito... né? Isso, para a sua época. É muito interessante isso, muito, muito interessante. Não, e também é interessante porque os pretos não aceitavam... pacificamente a escravidão, não, né? É. Quer dizer, não era tão, tão simples, imagina, assim, né? Imagina, dizer, como era você ser tirado da sua terra, né? Da África, né? Onde eram reis e rainhas, diga-se, né? De passagem, sim, né? Porque fomos colocados, né? Perdão. Então, fomos colocados nessa condição de escravizados, né? Quando a gente fala escravos, parece que a gente já nasceu para isso. É. Né? E não, os pretos, na verdade, eram reis e rainhas. Os nossos descendentes eram donos das terras. Em África, viviam livres. E aí... foram tirados desse lugar e escravizados. Então, é importante mencionar isso também, que quando você fala escravo, parece que a pessoa, o ser, nasceu para aquilo. É, nasceu carimbado. Nasceu para ser aquilo. Vai ser escravo. Isso, na verdade, não. O nosso povo, eles foram escravizados. Imagina, então, como é tirado da sua terra, você professava uma religião e chega aqui não tendo a liberdade nem de professar a sua própria religião, né? Porque lá eles tinham... Não era candomblé, né? Mas era uma religião africana, né? E os africanos, como ela falou, que eram sempre felizes, sorridentes, dançavam muito, né? Tem até um ditado que disse: ore, mas mexa os pés, africano. Então, eu tenho muitos parentes também na África do Sul e tive a oportunidade de ir para lá e vi essa alegria, sabe? Do povo. Claro, a África do Sul não representa toda a África, mas imagina, né? Ter essa experiência de ser tirado e trazido para cá e não poder nem professar a sua própria religião, né? Então, porque na verdade, assim, quando a gente fala, quando se ouve assim, porque viemos de África, fomos tirados de África, a gente pensa assim, num país, de repente, não, a gente está falando de um continente que abarca 54 países e mais sete ainda que não foram reconhecidos como país. Então, a gente tem ali vários povos, né? Sim. Onde o que une é a cor da pele. Então, a partir do momento que em que esses pretos são tirados desse seu solo, dessa sua terra, além do apagamento das suas religiões, também é demonizado. Tudo que venha dessa origem africana, né? A nossa cor da pele não presta, as nossas características enquanto pessoas pretas não presta, nosso nariz largo é feio, nosso cabelo é duro, a nossa boca carnuda é feia. Então, assim, nós, quando eu digo nós, eu falo de toda a minha ancestralidade, né? Do nosso povo, nós sempre fomos colonizados a entender que tudo que derivava disso era ruim. Não prestava. Então, é até como eu conversei, estava conversando com os dois antes, né, no nosso estudo para vir até aqui, é pensar assim, né? Temos dois barcos. Um barco de pessoas brancas, que você sabe que ali vão sobreviver todos, e um barco de pessoas pretas, que está fadado à morte. Então, o preto que está naquele barco, ele vai querer ir para onde? Continuar ali junto com os pretos ou pular para o barco dos brancos que vai viver? Então, essa opção não é nenhuma opção, é uma questão de sobrevivência, né? Aí até já estou levando a conversa para outro rumo, mas aí os próprios pretos foram levados a defender que estar vivenciando as suas origens é errado. Por quê? Por questão de sobrevivência. Sim. Né? E até, por exemplo, a religião que predominava na época, você pega 600, até Chico Xavier comenta, né, que é um dos maiores, a gente tem dois principais coletivos, vamos dizer assim, débitos coletivos a sanar, né, como o Brasil, que é a Guerra do Paraguai, que matou 300 mil pessoas, morreram nessa guerra, e o Brasil teve parte nisso, e 300 anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão, né? Porque a partir 350. De 500, 350 anos de escravidão. Então ele fala que é uma coisa que a gente ainda tem que um débito que a gente ainda tem que sanar, porque o do Paraguai, parte dele foi sanado com Itaipu, que levou energia elétrica e luz para todo o Paraguai, mas ainda a gente tem o débito da escravidão a sanar. Não, mas até hoje os paraguaios ainda guardam raiva, porque houve uma mortandade praticamente, não aparece na história do Brasil, mas o que acontece? Foi um morticínio genocida lá no Paraguai. Quase, né? Que 100% criança, da raça adulto, mulher. Quase 100%. E eles, para recuperar essa. Até hoje não recuperaram ainda a perda que houve no Paraguai, né? Mas tudo bem, vamos lá. Por isso que é muito importante a gente vir aqui falar sobre a consciência negra, lembrar disso, porque muitas pessoas fingem que não acontece. As pessoas acham que tudo já passou, que a gente não carrega marcas desde aquela época. E que o racismo... é um rancor, na verdade, né? As pessoas acham que nós temos um rancor, e na verdade não é um rancor, né? Na verdade, o racismo, ele permanece nas nossas vivências cotidianas, né? Todas as nossas interações, o racismo, ele nos atinge mesmo você não querendo. Ele é predominante. Quando você chega no espaço e a maioria das pessoas, ou todas as pessoas são brancas, ali delimita um espaço. Né? Aonde que você cabe e aonde que você não cabe, né? Eu acho que a gente está até respondendo já as próximas perguntas. mas é legal. Interessante, né? Isso é muito interessante. Muito legal. Não, porque a gente observa também com a escravidão, o Brasil também foi aos poucos dando liberdade para os negros, né? Que até dizem na economia, e chegou num ponto que eles deram a liberdade para os negros, porque já não era econômico para os fazendeiros ter os negros, os pretos negros, como trabalhadores, né? Sim, seu Rui, eu até peço perdão, mas assim, o Brasil, ele não nos deu liberdade. Sim. Nós tivemos que tomar a nossa liberdade por muitas guerras, né? Existem muitos representantes dessas guerras, Maria Felipa, entre outros, né? E o Brasil, ele, Princesa Isabel, assinou a lei da abolição porque ela foi obrigada. Né? É, do mesmo jeito que hoje existem políticas externas que oprimem um país quando ele está tá fazendo alguma coisa que não é de acordo com a regra de um determinado grupo, aconteceu também na época da abolição da escravatura. E isso é importante dizer. Né? Ninguém nos deu nada. E até hoje ninguém nos dá nada. Né? Quando um preto ele entra no espaço, ele precisa provar que ele conhece, que ele sabe. Ele precisa provar. Por exemplo, existem lugares que você entra e que as pessoas têm o mesmo perfil. Perfil de cabelo, perfil de cor, perfil de roupa. Gente, tem muitos lugares assim. E aí, quando você fala de cargo, de trabalho, você já olha e já vê que está estabelecido ali um tipo de trabalhador. Padrão. Né? Um padrão. Quando uma pessoa preta consegue, conquista um espaço nesse lugar, ele precisa lidar com todas as outras pessoas, porque ele é totalmente fora daquele padrão. Ou ele se adequa ao padrão, alisando o cabelo, ele se adequa ao padrão falando baixo, ele se adequa ao padrão não aparecendo, ficando invisível. Negando a religião. Negando a própria religião. Muitas pessoas hoje se dizem espíritas e não candomblecistas ou umbandistas por causa do preconceito racial. Né? E quando você fala, eu sou umbandista, as pessoas elas se afastam de você como se você tivesse um problema, né? Uma doença grave. E isso é muito importante de ser dito, né? Porque o racismo, ele tá na nossa estrutura. Mas por que que ele tá na nossa estrutura? Porque muitos anos antes de acontecer o marco de colocar as pessoas pretas como escravizados, já era feito estudos sobre a inferioridade das pessoas. Né? Eram feitos estudos sobre a inferioridade das pessoas de pele amarela. Era feito o estudo sobre a inferioridade das pessoas de pele vermelha, que são os indígenas dos Estados Unidos. Né? E o preto também entrou nesse local, né? Como passivo, ele entrou como... Preguiçoso. E aí, o europeu que fez esse estudo, ele falou assim, o homem europeu, ele é o forte, ele é o conquistador, ele é o potente. E isso está até hoje no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Sim. E quando a gente fala de consciência negra, para abrir esse espaço de debate, discussão, é muito importante para a gente falar para as pessoas pretas, não só falar, mas ser um exemplo também, né? Porque do mesmo jeito que eu cheguei aqui, outras crianças pretas também podem chegar. Do mesmo jeito que eu professo a minha religião como um bandista livremente, outras crianças têm a oportunidade de fazer. Então, e a gente observa que na própria religião, hoje a Umbanda tá branca. Muito. E o Espiritismo também tá branco. Você não encontra muitos pretos dentro do Espiritismo e nem na Umbanda, né? Porque nós tivemos exemplo domingo lá no Parque Tecnológico. Era um... Foi uma coisa que a gente falou há muito tempo. Quando a gente chega no espaço, a gente observa. E já pegando um também aí sobre esse tema que o senhor disse, por quê? Porque as pessoas brancas sempre tiveram liberdade para ser o que elas foram. O que elas quisessem ser. Então, para uma pessoa branca tocar um tambor, tem um peso totalmente diferente do que uma pessoa preta ir lá e tocar um tambor. Né? E aí, eu quero voltar um pouquinho para falar um pouco da história sobre a escravização. Né? Minha mãe tem 66 anos. Então, vamos fazer uma linha do tempo só para a gente ver como isso é tão recente. Né? Minha mãe tem 66 anos. Se ela nascesse 83 anos, mais ou menos, antes, ela iria ser vendida como uma coisa. Então, os nossos ancestrais, eles eram vendidos no mercado. Né? Então, assim, a minha avó, ela não era escravizada, entre aspas, porque ela me conta que ela foi criada na casa de uma senhazinha. Ela fala nesses termos, onde ela dormia na beirada da cama e ela agradece. Porque se não fosse essa pessoa, ela não seria a mulher que ela é. Sim. Mas essa mesma mulher falava para ela assim, Georgina, ela é uma excelente matriarca, uma excelente cozinheira, enfim. Georgina, você não vai estudar, porque se você estudar e ficar sabendo das coisas, você vai me largar. E quem vai cozinhar? Quem vai tratar de mim? Olha. Então, veja, ela foi oprimida no sentido dela fazer se preparar para viver, né? Como o senhor falou, as pessoas foram escravizadas, e aí depois disso, até me perdi um pouco aqui no contexto, mas aí voltando para a questão da minha avó, ela foi doutrinada a pensar que ela estava ali para servir. Sim. Então, quando acontece, né? Porque o Brasil ele foi o último dos países a aderir aí a... Foi o último país. Foi uma vergonha isso. Foi, e ainda por causa da pressão dos ingleses. Por questões sociais, isso. Por questões sociais. Não porque, assim, ai, vamos libertar o povo preto. Não. Não, foi o que a Maria Alice disse. Foi uma vergonha. Foi. Né? O Brasil ser o último país a ser colocado. É importante trazer esse contexto histórico, porque existe muitas, vamos dizer assim, muitas interpretações. E o que falou, quem conta a história, né? Quem estava numa posição mais privilegiada. Mas a gente também tem o lado espiritual. A gente também tem o lado nós espíritas, a gente tem uma referência que é a Chico Xavier, que traz bastante informações daquela época para a gente. E a gente tem que entender que aquela época, eles tinham... você tinha, por exemplo, você pega o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro escrito por Humberto de Campos, pelo médico Chico Xavier, ele traz um pouco do contexto político daquela época. Então a gente tem Dom Pedro II, que era pai da princesa Isabel, que era um enviado de Jesus para cá, né? Então ele era Longinos, que é aquele soldado que espetou Jesus na cruz e se arrepende e é enviado por Ismael para cá para trabalhar por Jesus, né? Então a gente vê esse reflexo, por exemplo, na criação dos filhos, na caridade que ele tinha, o quanto bem que ele fez. Mas como você falou, a criação, a escravidão era uma questão, como o Rui falou, econômica principalmente, e política. Então você tinha, que nem hoje tinha dividido, a gente tem dividido esquerda e direita, naquela época tinha dividido abolicionista e escravacionista. Sim. Você tinha essa divisão, não fazendo referência que escravacionista era de direita e abolicionista era de esquerda, porque isso não é verdade. A gente tem, por exemplo, Bezerra de Menezes, que era senador, que era lado libertário, né, liberalista, e era abolicionista. E ele escreveu uma carta, né, dizendo por que e como fazer a abolição naquela época. Mas era muito complicado. Por exemplo, você pega Simão Bolívar, que era o libertador da quase toda a parte da América Latina de cima. Ele tinha uma fazenda com 200 escravos. E se ele acabasse, ele falou, primeiro eu vou fazer a liberdade do país para depois fazer a abolição, porque se eu liberar, acabou a economia de todo o país. E o Brasil também era assim. Então, na época, não tinha essa industrialização que a gente tem hoje. Então, assim, 100% da mão de obra eram os escravos. Então, o que acontece? Essa elite tinha muito poder. Esse é o problema. A elite fazia eles falar assim, tudo bem, Dom Pedro II, se você... E ele era a favor da abolição da escravatura. Sempre foi. A gente tem cartas e tudo mais dizendo que ele era a favor. Se ele liberasse, ele ia receber um golpe e ia perder todo o negócio. Então, ou seja, tinha um poder, eles eram muito fortes eliticamente, a elite, para não deixar. Então, eles tiveram que fazer pausadamente, em partes. Rodrigo, né? Entendo que é uma vergonha. Entendo o que você está dizendo, entendo a sua colocação, interessante, mas é incrível, porque o povo preto foram os únicos roubados das suas origens, né? Tirados efetivamente dos seus lugares. Não é uma justificativa, pelo amor de Deus. É uma vergonha. E foi o único. Os italianos, quando vieram para cá, eles vieram com cotas. Sim. Né? Os japoneses vieram com cotas. Sim. A cota, o povo branco, foram os primeiros a receberem cotas no Brasil. São todos cotistas, todos que vieram. Porque todos eles receberam um benefício do governo. Sim. Né? Recebiam terras. Recebiam terras, começar, grãos, entendeu? Recebiam verba, receberam casa. Verdade. E hoje as pessoas são super contra da casa para as pessoas que moram nas favelas, verdade, que são pretas. Porque... Né? Só que os primeiros cotistas foram os brancos. Então, a gente fala de economia, que poderia quebrar a economia. Estranho, porque não quebrou. Né? Exatamente. Porque quando, exatamente, a pessoa, quando eles iam fazer a abolição da escravatura, a primeira coisa que eles fizeram foi dar cotas. E trazer pessoas brancas. Lógico que mais para frente a gente vai falar dos interesses de trazer pessoas brancas para o Brasil, né? Mas eles deram cotas, então não ia quebrar. Se tivesse a abolição da escravatura até muito antes disso, não ia quebrar, porque a economia ela poderia ser gerada pelas próprias pessoas brancas. Verdade. Mas não pensa você que os italianos que vieram para cá foram também tranquilos. Não. É. Também cada um tem o seu sofrimento, entendo. Aqui no não Brasil. Mas ela tem razão. Mas se a gente for colocar em questões históricas, o sofrimento do povo preto. Não é comparando, mas colocando atualmente. Sim. A gente sabe que as pessoas brancas elas são ricas hoje por causa das heranças. Né? Muitas pessoas brancas hoje, vou colocar nesse sentido de pessoas brancas. E direito, né? Os direitos da herança. Porque eles tinham direito à herança. Antes de ter a abolição da escravatura, teve proibição de preto comprar terra. Antes da abolição da escravatura, teve proibição de preto estudar. É isso mesmo. Antes da abolição da escravatura, teve proibição de rodas de capoeira. Tudo que era para fortalecer um povo, para ele se reconhecer como povo, foi proibido. Ele não tinha direito. Não houve apoio nenhum. Após os escravos libertos, não houve nenhum apoio. Não, eles no outro dia eles foram jogados na rua. Eu só quis defender, por exemplo, eu quis defender Dom Pedro II e Princesa Isabel. Por quê? Porque a Princesa Isabel tem uma carta. Porque assim, eles não tinham como, porque ele, apesar de ser monarca, ele era republicano. O Dom Pedro II. Então, ou seja, ele tinha instituído um Senado que definia as leis. Então o Senado tinha que aprovar as leis e lá a maioria era escravocata e republicano e a minoria era abolicionista. Tinha muitos abolicionistas, mas era a minoria. Então o que acontece? Ele não podia chegar e definir uma lei. Ele tinha que ser aprovado. Então a lei, que aí eu concordo com vocês, a Princesa Isabel foi obrigada a assinar? Sim. Porque a lei foi votada no Senado e foi unânime nesse voto. Ou seja, eles tiveram que fazer um trabalho de convencimento, né? Que desde 1840 que começou isso na Inglaterra, quando eles proíbem a comercialização de escravos, então proíbe qualquer barco navegar com escravos. Então isso é muito bom, porque a frota inglesa era muito forte para poder bloquear as frotas que vinham do... Então assim, por mais que não era ainda uma lei proibindo a importação, vamos dizer assim, de escravos, Inglaterra já estava começando a bloquear, influenciando. Em 1860 vem a primeira lei no Brasil proibindo a importação, a compra de escravos, né, ou a embarcação. Depois vem a de quem nasce, né? Ventre livre. Ou a também dos idosos, com 60 anos, sexagenário. Isso vem em 1890, aí vai vindo, né? 1840, acho que foi a da... Depois 1860, ou seja, é muitos anos que demora. Demorava muito para eles conseguirem aprovar as leis. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Entendo. Né? Não, eu não tô defendendo. Tá tudo bem, Rodrigo. Tá tudo certo. E é muito importante você colocar essa visão, né? Uhum. Para que o Dia da Consciência Negra, ele vem justamente para a gente colocar as nossas visões de mundo, as nossas experiências na mesa e falar, olha, isso daqui cabe, isso daqui... Acho que não cabe mais. Isso daqui é verdade. Sim. Talvez essa verdade aqui pode ser que tenha... Só uma história. Né? Uma mudancinha aqui e tá tudo certo, né? Eu acho importante a gente ter essa oportunidade de debate. Por mais que tenha essa defesa, o comércio, ele continuou, né? Mas e veio, continuou mas de forma irregular. Mas porque veio a Revolução Industrial também, muitos, né, navios negreiros continuaram vindo para o Brasil e eles continuaram jogando o povo preto no mar por causa de várias questões, né? Para não ser preso, né? Porque era irregular e eles continuavam fazendo, né? Ou seja, isso é hoje que sai numa lei, nem todo mundo nem todo mundo cumpre a lei, né? Só porque saiu uma lei quer dizer que todo mundo vai cumprir? Eu concordo em gênero, número e grau. E é interessante que vocês falaram que quando houve a abolição, os negros não tinham zero direitos. Ah, eu zero preciso direitos. Falar uma coisinha, desculpa. Não, claro, pode falar. Eu entendo essas questões políticas que você está colocando, e muito interessante, mas, gente, a gente não pode esquecer que o Brasil interno estava tendo uma guerra civil, que o povo preto não estava mais aceitando, e que a gente precisa colocar que as pessoas brancas que estavam defendendo ainda a escravização de pessoas pretas estavam perdendo feio. Se a gente for olhar a história pesquisada por pessoas pretas, gente, estava tendo muita derrota de pessoas brancas no Brasil, né? Do que estava do governo que estava, do jeito que estava posto, né? Vamos colocar assim. Então, pode até colocar como essas questões, né, de Princesa Isabel e tal, mas eu acredito fielmente nisso. Nós seríamos livres e seremos um dia mais livres que atualmente, porque nós lutamos, né, os nossos ancestrais lutaram muito e nós continuamos lutando por isso. E sabe qual que foi a perda, por exemplo, de Dom Pedro II e Princesa Isabel? Por ter aceitado e por ter assinado a carta da abolição da escravatura, o golpe, e eles foram exilados. Então, eles sabiam que eles iam perder o trono. Exilados eles, não, né, eles, Rodrigo? Eles fugiram, né? Literalmente. Não, eles fugiram. Porque, e a gente tem que muito lembrar sobre isso, porque as pessoas que vieram, diferente dos Estados Unidos, as pessoas que vieram para o Brasil, ou elas estavam fugidas, ou elas era dada essa opção, ou você vai lá para esse país, né? Como um castigo. Ou então muitas pessoas vieram porque aqui eles iam angariar dinheiro, né? Trabalhar, né? Eles iam ter um jeito aí de conquistar dinheiro para voltar para o seu país de origem. Ninguém veio para o Brasil falando, nossa, terra maravilhosa, verde, natureza. Ninguém veio para isso. Eles vieram para sugar da nossa terra, da terra dos indígenas que estavam aqui. Né? Que o Brasil ele não foi descoberto, não sei se é novidade para as pessoas. Brincadeira, desculpa. Fora brincadeira, o Brasil ele não foi descoberto, né? Os indígenas que estavam aqui. Então, assim, é muito complexa essa história. Ninguém veio aqui pelo prazer de estar aqui. Não, mas a história econômica do Brasil não é bem assim. Porque o Brasil não foi para frente porque aqui não tinha ouro. O nosso índio era muito... Tinha, mas os portugueses levaram tudo. Não. Só que depois, em 1700 e pouco, que descobriram o ouro aqui no Brasil. Mas no outro lado, lá do Pacífico, havia cultura do ouro, né? Tanto é que lá houve muita guerra, muita briga. E aqui no Brasil, a única coisa que os portugueses podiam vender aqui era o pau-brasil. Que era quase que anti-econômico também, né? Quer dizer, então tem uma série de coisas que às vezes as pessoas falam que vem aqui, as pessoas vieram aqui, mas não tinha tanta chance de ficar rico como lá nos Estados Unidos, porque até a região lá dos Estados Unidos favorece muito mais para a cultura, para a planta, para uma série de coisas. Também. E lá houve uma guerra pergunta, civil pela indefesa. Não, eu quero comentar uma coisa aqui. Falei. Do seguinte, pô. Dizer que o Brasil não tem ouro é uma vergonha, porque a França está lá na Amazônia garimpando, destruindo a Amazônia, queimando a Amazônia, acabando com a saúde dos índios, porque eles estão usurpando os nossos minerais, os negros estão se ferrando lá, e eu fico triste porque quando foi assinada a Lei Áurea, o que que os grandes fazendeiros fizeram? Jogaram os negros na rua pela liberdade. Aí os negros começaram a procurar emprego e não conseguiam emprego. Você não queria liberdade? A liberdade é sua. Agora, e os negros começaram a batalha, eu não digo guerra, não, mas é uma batalha consciencial muito grande, buscando o caminho para poder se vencer, sobreviver, para poder vencer naquela época. Hoje continua da mesma maneira, não mudou muita coisa, não. Ou seja, não tinha direito nenhum. Né? Na verdade... Muitos negros voltaram a ser escravizados, né? Por não ter essa condição na rua de se manter, de arrumar um emprego, e muitos voltavam às fazendas. Sim, é o caso da minha bisavó, que minha mãe comentou. Às vezes eles não reconheciam que estavam sendo sendo escravizados e que as pessoas estavam dando uma oportunidade para eles, porque eles não tinham na rua. Então, quando foi abolida a escravidão, não teve nenhum projeto de inserir o negro na sociedade. Não era importante, porque não. Até antes desse Código Penal que nós temos vigente, a gente tinha o código do Império. E lá, o que acontecia? Lá eram marginalizadas as aglomerações, junção. Os pretos não podiam ficar juntos, porque senão eles eram presos. Foram criadas leis, por exemplo, como a lei da vadiagem. Né? Os escravizados foram jogados. Ah, você quer alforria? Estão livres. E, ao mesmo tempo, foram criadas leis que marginalizavam ficar ali pedindo esmola, ficar na rua, buscando trabalho remunerado. Pra onde eles iam? E até tendo uma manifestação eles não for até manifestação cultural. Quer dizer, se juntavam, era preso. Sim. Então, como que eles iam resistir uma vez em que eles entravam apenas com a existência e os que vieram de fora ganhavam já essa cota? Que inclusive falado, dizem, né? Que eles... Mas sabe, sabe por que aconteceu isso? Sabe por que aconteceu isso? Porque quem tomou o poder do Dom Pedro II e da Princesa Isabel, que seria a rainha, né? Que seria uma mulher, seria a primeira mulher rainha do Brasil. Quem tomou o poder deles foram os republicanos escravocratas. Ou seja, quem tomou de volta e tirou deles, que eram enviados, segundo Chico Xavier, por Jesus para fazer todas essas reformas, não que eu sou a favor da monarquia, não é isso. Mas eles eram também republicanos. Foram esses mesmos que eram contra a escravidão, e aí, ou seja, começaram a trazer as colônias, começaram tudo mais e criar essas leis que são horríveis e não dão os direitos. Porque eu tenho uma carta da Princesa Isabel que ela escreveu para um banqueiro, acho que era um dono do Banco de Mauá, que era um visconde, íntima, confidencial, que não era uma carta pública, agradecendo ele por ter doado 2/3 de toda a riqueza, toda a parte do banco, doar 2/3 para a causa de dar dignidade para esses escravos que tinham sido abolidos, que eles precisavam de ajudas, e também para a causa da mulher, de ter a mulher no poder. Ela escrevendo isso, que ela ia trabalhar. Depois a causa dos escravos, a causa pela mulher, porque a mulher também não tinha direitos. Só que um ano depois eles perderam o poder e tiraram daí. E esse dinheiro ninguém nunca viu mais, porque esse dinheiro foi aplicado em outras coisas, aí em outros interesses. Olha só, cara. Então, assim, eu defendo os dois. Eu defendo os dois porque eu vi essas evidências, e infelizmente não foram aplicados, porque precisava criar direitos, precisava ajudar financeiramente para que eles pudessem ser reinseridos também na sociedade. Se hoje a gente já tem dificuldade de fazer isso, imagina lá atrás. Sim. Né? E tipo, eles não precisavam de ajuda, né? Eles precisavam de reparação. Sim. Porque eles foram tirados de suas terras e trazidos para cá. E isso reflete até nos dias de hoje, porque quando os negros não têm terras, não têm trabalho, eles vão para as periferias. E isso começa a criação dos morros, tanto no Rio de Janeiro, tudo. Eles fogem para uma periferia, aos pés do morro. Eles são jogados para lá, né? Porque eles começam a criar essas casinhas, começam a criar essas moradias. E o governo, na época, vai e empurra eles para os morros, e eles vão criando as favelas. Sim. Que até hoje afeta o Brasil em geral, né? Só não adianta nada você libertar um povo e não reparar. Como se isso é como se fosse uma forma de escravidão também. Porque o povo, todo dia, ele tem que brigar por sua liberdade. O povo na favela, todo dia, tem que brigar pela sua liberdade e morre. Por isso, né? Carinho, nós temos perguntas para... Tem bastante olhar aqui, participação eu não consegui, aqui. Eu preciso ler os bastante participantes. Esse tema inflama muito, né? Não, mas é esse legal demais. Esse tema é muito... É legal demais. Esse tema é maravilhoso. Sim. É verdade. Porque é empolgante mesmo. O Ari Rangel mandou uma pergunta aqui. Ô, Rodrigo, peraí. Deixa eu falar dos participantes. Pô, não, daqui a pouco vão reclamar pra gente. Vai lá. De Salvador, Bahia. Rodolfo Desculpa. Alexandrino. Vicente de Paula Teixeira, Dr. Benedito Figueiredo, São Paulo, João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, Piero Maier, Aécio César, Maria Aparecida Barbosa, Maura Russo, Rosângela Costa, Marli Alexandrino, a esposa do Rodolfo, Maria Aparecida Barbosa, o Dudu Bem, o Dinho e a Fia, Renato Pazinho, Luiz Carlos Forcato, João Ramalho, Andréia Nascimento Silva, Rogério Alexandrino, Sueli Castelo, Zazu Moura, Vanessa Marinho, Kátia Ariane Moreira, Olívia Aparecida, André Nascimento da Silva, Vilma Torres, Areta Santos, Oni Generoso Rodrigues Salvador, Kátia Ariane Moreira, Maria Alice, aí diz Maria Alice Valéria. E Yuri, que os orixás estejam com vocês. Axé, axé. Será um lindo programa. Nossa senzala está com vocês. Ai, axé, a bênção. De Cleboy. Mariângela Pinto Gonçalves, a família aqui está dando participação. Ah, não, só tem, os nossos ouvintes só são os nossos familiares. Apoio familiar é tudo. Anderson Mariano, Fernanda Cassal, Leandro Valim Freitas, Cecília Guardabácio, Anderson Mariano, Marcos Gaio Gama, Vitor Guardabácio, Paulo Henrique Fernandes, Marta Gonçalves Santos, Eli da Silva, Edson Andrade, Enio de Azevedo Maia, Ari Rangel, depois eu faço a pergunta, tá, Rodrigo? Valdeci claro. Braulio, Jane de Cássia Machado Leite, Meire Tassi, Bibiana Maldaner, ou Maldaner, Meire Tassi, Leonardo César, Oswaldo Barbosa Júnior, Claudinha Ribeiro, Maria Siqueira, Eduardo Salvador Filho, pai. Érica Leandro, Trajânio Candelária, tudo conhecido, né, Maria Alice? Pode crer de Bessa. Deixa elas comentarem, pô. Fizemos o pessoal acordar cedo. Tudo conhecido. É a cesala inteira. Maria Cardia de Castro, enfim. Legal. Você né? quer que eu leia a pergunta? Não, vamos para os comerciais, a gente volta com a pergunta. A gente faz a pergunta do Ari, se não tiver, eu tô com ele aqui, a gente aqui volta minha, e responde. E aí deixa para responder depois do intervalo. Bom dia, vivencianos. Alguns dados revelam o quanto ainda somos racistas. Mortes de jovens negros, etc. Pergunta: o que vocês pensam sobre o famigerado racismo inverso e aqueles que se dizem que é mimimi? Vamos então para os intervalos. Você pensar, tá? Vamos para o intervalo, aí a gente volta com a resposta a essa pergunta. A gente vai com a música do Grupo Castelã. Mãe de uma... Peraí. Não, vamos com o Grupo Castelã, ok? De Maria, a Mãe Maria. Gente do céu, me empolguei. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Para sempre vai. Cresceu demonstrando humildade, pertenceu à família real. Mas um dia homens de ganância invadem a sua nação. Estava traçado o destino, liberdade por escravidão. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, veio à terra como escrava, mensageira do Mestre Jesus. Maria com filho no ventre é jogada no escuro porão. Embarcou no navio da morte, vendo as dores de todos os irmãos, mas com fé animava seu povo, usando o poder da canção. Seu canto acalmava a todos, unidos na mesma oração. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, veio à terra como escrava, mensageira do Mestre Jesus. Foi a perda do filhinho, mesmo assim nunca se revoltou. Seu leite foi pra Sinhazinha, como filha ela sempre a tratou. Este amor, além de ser Maria, como mãe ela se consagrou. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, veio à terra como escrava, mensageira do Mestre Jesus. A morte ceifou a menina nas águas de um ribeirão. Mãe Maria foi a condenada, foi morta sem dó, sem perdão. Voltou para esferas celestes, Jesus lhe deu nova missão. Cuidar de negros e brancos, daquela nova nação. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, volta à terra como guia, ser areia do Mestre Jesus. Mãe Maria, Mãe Maria, exemplo de amor e de luz, volta à terra como guia, ser areia do Mestre Jesus. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui falando sobre consciência negra com a Valéria Barbosa, com a Maria Alice e com o Yuri Nishizaka. Nishizaka. Preto japonês? Viu? Exatamente. Então, pergunta. Então vamos falar da. Vamos repetir a pergunta do Ari Rangel para vocês três. Alguns dados revelam o quanto ainda somos racistas. Mortes de jovens, negros, etc. Ele tem a pergunta. O que vocês pensam sobre o famigerado racismo inverso e aqueles que ainda dizem que é mimimi? O que, que seria esse racismo inverso? O que, que seria? Racismo inverso é, por exemplo, quando uma pessoa... vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Chama outra de branquela ou... usa as características da outra pessoa que está numa condição diferente do preto, digamos assim, do indígena e de tudo isso, entendeu? Aí, assim, eu vou ser bem breve nesse comentário, porque é um assunto que é muito mais polêmico do que o nosso debate, eu acho que já foi superado, pelo menos deveria, né? Como que a gente vai falar que pessoas brancas sofrem racismo se o racismo é o apagamento da humanidade da pessoa? Quando que pessoas brancas são prejudicadas pelo fato de serem brancas? por mais que as pessoas brancas de hoje não tenham pego na chibata e açoitado os nossos ancestrais, porque eles também têm as pessoas brancas também têm ancestrais, por mais que eles não tenham pego na chibata e açoitado os ancestrais deles fizeram isso. Sim. Né? E eles, o de hoje, eles ainda são beneficiados do que aconteceu lá atrás. Então, falar em racismo reverso é até engraçado. Porque você pode ver aí, como o Yuri disse, quais são os índices, qual as características das pessoas que ocupam os morros. Quais são as porcentagens da população carcerária? A gente pode falar do genocídio... genocídio, sim, né? Das mortes de jovens pretos. Né? Então, como que a gente vai falar de racismo reverso para um povo que nunca teve o apagamento da sua humanidade? Sim. Né? E a gente preto, a gente resiste há muito tempo. A gente batalha para resistir quando a gente, na verdade, queria apenas viver, né? Então, muitas vezes, quando toca nesse lugar, a gente vem com uma imagem de aqueles pretos são agressivos. Nossa, eles são muito nervosos, são muito, né, eles inflamam. Mas não, gente. É a consciência daqueles que falam sem pensar. É só estudar. A internet está aí, ó, um toque de... Né? Então, assim, querer mesmo, é querer entender. Valéria, você é considerada preta ou branca? Eu sou preta. Sim, mas então, aí você tem toda a característica aqui no Brasil de ser branca. Olha, seu Rui, eu sempre me vi num espaço de que eu não pertencia a lugar nenhum. Porque eu sempre fui muito branca para ser preta e muito preta para ser branca. Né? Mas, assim, através da Umbanda, eu consegui. É porque você reconhecer. É morena de olhos verdes? Né? Porque na minha. O que acontece? A minha família é uma mistura. Então, o meu avô era caucasiano, a mãe dele era indígena, o pai dele era branco, a minha avó, os pais eram escravos, e tanto que meu avô roubou minha avó, né? Eles fugiram da onde ela morava, da sinhazinha que eu já mencionei, para poder casar. E aí vem o meu filho, que tem um pai que é japonês, com uma mãe, a minha ancestralidade é preta, né? Então é aquela mistura. E aqui somos todos muito assim, por mais que vocês tenham características caucasianas na sua linha hereditária. Sim, genealógica. Sim. Porque aqui era a terra dos indígenas, os pretos foram escravizados e trazidos para cá e vieram de todo o continente europeu pessoas, como já foi dito. Sim. Foram jogadas, digamos assim, aqui, e através do estupro das mulheres, né, e foi dando. Foi acontecendo essa mistura. Como é que você falou? Sou preta. Eu sou muito. Eu sempre fui muito branca para ser preta e muito preta para ser branca. E aí isso me gerava muita revolta, porque assim, né, na minha sala eram três pretos. Aí quando eu falo isso, falo assim: ah, mas você não é preta. Então. E as meninas mais. E eu sempre fazia parte daquele bendito caderno de resposta que tinha. Eu sempre estava ali entre as mais feias da sala. Porque o meu cabelo era feio, meu nariz era feio, eu não me encaixava. Então o que eu fazia? Alisava o meu cabelo para tentar entrar nesse padrão. Participava das situações que faziam bullying com meus outros irmãos, né, que eram eu e mais duas pessoas pretas, porque eu queria fazer parte daquele contexto. E aí é muito difícil você ocupar esse lugar, mas hoje, depois de muito estudo, depois de muita dedicação, eu entendo as pessoas pretas que não me viam como pretos, porque eu posso sofrer muito racismo, ainda sofro, mas com certeza bem menos do que os meus irmãos retintos, né? Sim. Então eu tenho essa consciência também, né? Mas nem por isso eu deixo de ser impactada pela cor da minha pele. Mas assim, como eu estava falando, a Umbanda me despertou essa potência, essa alegria, essa liberdade, esse orgulho de falar que eu sou preto. Porque dentro do meu terreiro, eu consigo estudar a história de um outro contexto. Os meus ancestrais, aqueles que me acompanham, eles me mostram, através de vivência, de ensinamentos, que a minha raça, que eu estou aqui, não é à toa. Né, que vieram antes de mim muitos, que lutaram para a gente ocupar esse espaço. E isso me transformou numa mulher potente para criar, para criar crianças pretas, né? Tanto que está aí o meu filho. É, o seu filho, ele está comentando que ele estudou em escola particular, isso foi um problema também? É, acho que aí ele tem um pouco mais de propriedade. Conta pra gente, Yuri, como é que foi sua vida na escola particular, você sendo preto? De início, eu sempre fui a minoria na escola. Era entre 4 pessoas pretas na escola. Eu era... Na escola inteira? Sim, na escola inteira. 6º, 7º, 8º e 9º. Eu era o diferente, junto com a minha classe, né? A ovelha negra. Tá vendo? Isso daí é um termo que não tá deve ser usado. Deve ser tá vendo? É, isso mesmo. Mas olha, deixa eu só falar uma coisa antes de você continuar. Essa mudança de pensamento, ela é construída diariamente. É um processo que a gente entende que não é do dia para a noite. Né? E assim, essa brecha que, que vocês estão dando para a gente vir colocar isso, já é uma grande conquista para a gente. Verdade. Né? Através disso que eu estou falando para o senhor agora, pode ser que numa próxima vez que o senhor for usar esse tipo de expressão, sim, o senhor já vai pensar. Já tem consciência. Isso é muito bom. É a consciência que tem que ser despertada. É que essa ovelha negra é uma história, né? Que tinha uma ovelha que era negra, preta, no meio das ovelhas brancas. Então, ela era separada, tinha uma série de dificuldades por causa de ser preto. Mas a gente observa que isso é um preconceito, porque tudo que é coisa ruim, o pessoal fala. Tá ligado ao preto. É. Mas deixa o Yuri contar aí. Desculpa, Yuri. E comenta também, Yuri, se você sofre também o preconceito reverso, por exemplo. Hoje, no meio, por exemplo, de rap e tudo mais, sofre preconceito ter estudado numa escola que eles não estudaram e tudo mais, por exemplo, também. Conta os dois casos, assim, os dois lá. Ah, disso do preconceito no meio do rap, não. Você acha que não? Não, eu pelo menos. Pode ter outras pessoas que sofram isso, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é até legal ver uma pessoa negra, uma pessoa preta que estudou em um ambiente que é majoritariamente por pessoas brancas, né? E eu, na minha escola, eu era um dos únicos negros da escola. As únicas pessoas pretas. Agora, então, sabe o que eu acho gozado? Eu sempre me senti muito deslocado lá. Sabe o que eu acho gozado, Yuri? Se nós formos fazer um retrocesso da nossa vida... Se nós formos fazer um retrocesso na nossa vida, todos nós temos o tingimento, sim, do negro conosco. Sim, sim. Todos nós. Não tem um aqui que seja, eu sou caucasiano, só se vem de fora. Sim. Mas aqui do Brasil, a miscigenação é muito grande. Sim. Nós somos negros. Nós somos negros. Sim. Só que a cor da pele pigmentada é diferente, mas somos todos negros. Não, é isso que eu acho. E além de eu ser uma pessoa preta, a gente era pobre. Lá o pessoal era uma escola das melhores de Caçapava. Então era um pessoal que tinha dinheiro. Então eu não me enquadrava, tanto na conversa quanto no jeito deles agir, era muito diferente do que eu estava acostumado. E até que eu levava tomate para comer no intervalo, era muito diferente. Foi muito difícil para eu me enquadrar, mas sim, eu ainda fazia amigos, porque, querendo ou não, são crianças. E crianças são, posso dizer, são mais inocentes, né? Não tem esse racismo. Mais ou menos, né? Não, sim, sim. É, mas, tipo, no meio da escola, eu tinha muitos amigos, só que eu nunca me senti pertencente ao grupo deles. Grupo. Sim. Sempre senti deslocado. Isso é muito interessante. Maria Alice, você podia. Só para completar também, eu sempre tentei me. Deixa eu complementar. Eu sempre tentei me enquadrar. Igual meu cabelo era crespo, era ondulado. Eu sempre tentei. Eu passava gel no meu cabelo e passava para trás. Penteava o cabelo para trás para ele não ficar armado. Então eu sempre tentei me enquadrar no ambiente deles, né? Da forma deles agirem, de se vestirem, tudo. E deixa eu só fazer uma pergunta ainda pro Yuri. Yuri, posso? Pode. Como que, eu não sei para você, mas assim, para Maria Alice, a gente não se vê como preto. Alguém chega e fala, você é preto. Em alguma situação da vida da gente, esse start, ele é produzido através de uma fala racista, né? E aí eu queria saber com você, Yuri, você, enquanto uma criança preta no meio desse pessoal, como que foi para você esse despertar? Como você se viu como pessoa preta aconteceu ali? Você já foi criado nesse sentido, trazendo as suas raízes? Se você puder explicar um pouquinho. Você também, Maria Alice. Eu sempre percebi essa diferença quando eu associava a rua, que eu sempre fiquei na rua, brinquei na rua, tudo. Quanto à rua da onde a gente morava, quanto à escola. Sempre foi muito diferente. A escola sempre foi mais pessoas brancas. E na rua, não. Era o pessoal negro, preto. Então, tipo, eu sempre vi essa diferença. E a nossa casa também não tem muito que... essa. A gente aprende lá. O debate, que, né? Uh-huh, a gente sempre aprendeu. A gente foi criado numa cultura totalmente preta. De música, de festa, de... música preta, né? Então eu sempre soube dessa diferença, mas é sempre um baque quando uma pessoa chega pra você e você sofre racismo, por exemplo. É isso, a gente tem que se provar, a gente tem que se agarrar pra gente se manter forte na nossa cultura. Ou a gente fica revoltado e tenta viver a vida do branco, ou a gente assume nossas raízes. E isso eu sempre aprendi dentro de casa. Que sempre foi muito importante para mim, sempre me deu essa autoestima quanto jovem preto. É. Tem uma pergunta do Aécio aqui também. Um ótimo domingo para a equipe Vivência Espírita e aos entrevistados do domingo. Minha pergunta é a seguinte: seus genes dos africanos se espalhou em outras etnias depois da abolição da escravatura, havendo uma grande miscigenação entre os povos? Poderemos afirmar que todos nós trazemos o gene da raça negra, sim, correndo no sangue? Sim. Obrigado. É muito interessante essa pergunta. É Maria Alice. Então, você espera a gente dizer quem está falando, porque o nosso ouvinte não sabe quem é Maria Alice, mas quem tá é vendo. Valéria. Só a Yuri que vão saber quem é. Então, pode Maria falar, Alice. Maria. Desculpa. Não, que isso. É muito interessante essa pergunta, porque a miscigenação começou muito antes até da abolição, né? Porque quando o homem branco chegou aqui, ele também teve contato com os indígenas, né? E na escravização do povo preto, teve lugares que usavam os corpos pretos para a venda, né, desses corpos com objetivos... Sexuais. De reprodutor também, né? Reprodutora. Mas assim, não tô falando nem sobre a questão reprodutora, né? Porque a questão reprodutora era de preto com preto para manter a escravização, né? Para ter aí a mercadoria. Tô falando de pessoas brancas que tinham também essa relação com pessoas pretas, né? Isso é uma coisa muito normal. Era, né? Nesse caso, de pegar uma mulher preta e abusar desse corpo, né? Quantas histórias que a gente não tem, sim, de pessoas, de meninos que, ou meninas que nasciam, né? E eram do senhorzinho, do dono do escravo, né? Do escravizado. Então nós temos muitas histórias assim, né? Sim. E todos nós temos essa raiz, gene preto. Muitas pessoas acham que não, que acham que são puros, né? E se nós fôssemos fazer aí uma contagem, né? Tem esses exames hoje, sim, né? Você vai encontrar lá uma porcentagemzinha africana, indígena, todos nós. Porque eu, por exemplo, sou considerado branco, mas eu sou mais branco da minha família, sou eu, porque o resto eu tenho um irmão que era cor do Yuri, né? Eu até lembro quando ele foi para Santos, primeira vez que desceu do ônibus de Santos, a moça falou: nossa, esse menino aí fica o dia inteiro tomando sol, fica, tá queimado de sol. E não era, era a cor dele mesmo, que eu sou mais claro da minha família, sou eu, né? Quer dizer, então a gente vê que existe essa mistura, já vem de muito, muitos anos, né? Você vê o preconceito que está? Quando eu fui me alistar, eu olhei no meu alistamento, certificado de alistamento militar, estava lá pardo. Eu falei: olha, ou é preto ou é branco. Sim. Não tem esse negócio de pardo. Ou é preto ou é branco, que é o caso da Valéria, né, Valéria? Sim. Ou você é preto ou você, sim, é branca. Então, você coloca no meio, você está arrumando um outro tipo de raça. Então, é o raio do preconceito. Sim. Entendeu? Porque hoje não se vê falar mais de mulato, né? De mameluco, mulato. Parece que não. Está em desuso a palavra então, mulato, que é a mistura de isso, branco. Isso, isso. Um mulato é um termo também pejorativo, né? O que que acontece? Mulato vem de mula. E o que que era a mula? A mula era o cruzamento de duas raças de animais para procriar. É, e a mula não reproduz. É, então. É híbrida, ela não reproduz. A mula não reproduz, né? E aí o que acontece? Usavam esse termo mulata no sentido pejorativo para falar, para fazer um link com a objetivação da mulher preta, né? Que ela estaria ali só para satisfazer, só para, né? É. Então esse termo também é um termo que não deveria nunca ter sido usado. Sim. Assim como denegrir, assim como ovelha negra, judiação, dos judeus. Isso, são termos pejorativos que, se você for procurar na história, mas na história de quem sofre, não de quem conta, você vai entender onde toca. Sim. Então, quer dizer que antigamente, então, os nossos compositores, como é que é? Sim. Branco é branca, preto é preto, mas a mulata é a tal, né? Porque tinha as mulatas que eram famosas. A objetificação dos corpos. Era uma grande vontade das mulheres, né? Terem ali seus corpos desejados. Eu digo assim, nos sambas, né? Quem não queria, né? Ter um samba falando da mulata, a mulher preta que não queria. Mas aí, por quê? Porque por causa dessa colonização, né? Por causa de achar, igual a minha avó que achava que estava recebendo um favor da sinhazinha, é achar que você está sendo vangloriado. E não. Né? Se você for estudar a fundo a intenção, você vai perceber. E é por isso que eu digo, quando eu falo assim, depende da intenção, se você me chamar de negra ou de preta. Vai da sua intenção. É o contexto, o sentimento, contexto. Né? Toda a energia que está por trás. Né? E como é que vocês estão vendo hoje a invasão de pretos na televisão? Invasão. Não, então, mas é invasão. Essa palavra foi invadiram. Incrível. Não, eu estou dizendo assim, invasão. Né? Um espaço. Porque antigamente os pretos só eram empregados domésticos, ou eram serviçal. Hoje não, hoje são, aparece nas novelas, advogado, empresário, uma Estados série de Unidos, coisas que mudou. Presidente. Mudou. Por isso estou dizendo que houve a invasão, porque houve. Tem juiz. Todas as novelas hoje tem preto com em destaque nas novelas. Pega a novela da Globo, por exemplo. Eu não vejo novela, mas eu vejo, passo assim, vejo aquele pessoal e falo, poxa vida, que. Parece que, felizmente, parece que estão dando valor para os pretos. Então, eu vou reformular o que o senhor disse. Não seria a invasão do povo preto. Seria a redenção. Seria o... Não, mas sim, seria... Não, sim. Ah. Eu vejo como uma grande conquista. Sim, porque desde o começo, né, a gente, como a Maria Alice mesmo disse, haviam estudos do colonizador para demonstrar a nossa inferioridade. Né? Por exemplo, tem estudos que comprovam, né, segundo dizem, que o corpo do homem preto ele é 11% mais pesado. E mesmo assim, eles eram escravizados e eles traziam, como é que fala? O resultado ali do trabalho. Então, assim, colocaram a gente nesse lugar de se ver, né? A gente se vê como impotentes, incapazes. A gente não tinha direito a estudo, né? Enquanto o colonizador começava a estudar com 4 anos, a gente só foi começar a estudar depois, né? Que conquistamos direitos. Então, assim, você olhar e ver, por exemplo, em uma das emissoras, que é a maior da América Latina, um preto ali sendo âncora de um jornal, apresentando um programa de entretenimento, isso aí é uma grande conquista. Sim. E isso é o exemplo para as nossas crianças. Porque se o Yuri falou para mim que ele sempre se viu como um jovem preto, que ele foi criado, né, considerando essa potência, porque ele teve o exemplo. E essas pessoas que estão aí colocando a cara, eles são exemplos para a nossa juventude, eles são exemplo de você pode. Sim. Tudo o que te ensinaram até aqui cai por terra. Então, mas, Valéria, por exemplo, o maior jogador do mundo até hoje é preto. O maior corredor dos 100 metros raso sempre foi preto. Quer mais? O maior jogador de basquete lá dos Estados Unidos são negros, são pretos. Quer dizer, então a gente vê que. Será que a gente os negros, os pretos não se menosprezam? Não. Eu acho que assim, é muito interessante essa pergunta, né? Os donos dos meios de comunicação não são maioria preta, né? Quem comanda e quem diz você aparece, você não aparece, você é valorizado, você não tem valor, são as pessoas que estão no comando, né? E que não somos nós, né? Sim. As pessoas pretas. É uma conquista ter uma atriz sendo protagonista preta. É uma conquista ter um homem preto não como objeto sexual mesmo. Não como traficante da novela. Não como traficante. Uma mulher preta também não sexualizada. Não como... Empregada doméstica, né? Na televisão. E é uma conquista do povo preto isso. Porque sem a luta... Isso não aconteceria. Sim. E tá muito na moda mesmo, né? Falar sobre colocar pessoas pretas em destaque, né? Mas e eu acredito que nós estamos num tempo histórico, né? E é muito recente, né, a abolição. Eu acredito que daqui a pouco vai ser muito natural ter pessoas pretas como protagonista, como gerente. Sim. Quantas pessoas pretas que a gente conhece que tá em cargo de liderança? De liderança. Né? A sociedade muitas vezes não vê a pessoa preta como potente para isso, né? E é muito difícil uma pessoa preta chegar a alcançar cargos de liderança e as pessoas que estão em volta também aceitarem a liderança de uma pessoa preta, que normalmente as pessoas brancas invalidam a fala da pessoa preta. Isso acontece muito a todo tempo. É a questão da consciência, né? Sim. É que eu estou achando que a doutrina espírita, nesse ponto, ela está muito mais avançada, porque a doutrina espírita nunca teve preconceito de cor, de raça. Tinha sim. Agora nós estamos quebrando também, porque eu lembro que uma vez, no dia 13 de maio, porque no kardecismo não podia dar passividade para preto velho. Quer dizer, entre aspas. E uma vez eu estava trabalhando com um grupo lá, falei, não, hoje, 13 de maio, nós vamos parar o nosso trabalho e vamos dar passividade para os pretos velhos. Eu sei dizer que veio tantos pretos velhos, aí chegou um e falou, olha, vocês kardecistas, vocês são preconceituosos. Eu falei, poxa vida, mas por quê? Porque se vier um espírito aqui falando que é inglês, nossa, que maravilha. Se vier falando que é espanhol, nossa, que maravilha. Português, nossa, que maravilha. Francês, alemão? Alemão, falando aquele sotaque alemão. Mas se vier um preto, não, isso não pode. Mas por que que não pode? Aí foi quando nós deixamos isso. Eles falaram, tá vendo? Vocês aprenderam que dentro da própria comunicação dos espíritos, os pretos merecem também, poxa vida. Sim. E tem outra, o inglês, o francês, vieram por livre e espontânea vontade. Os pretos vieram na marra para o Brasil. Mas, então, houve preconceito sim, né? Tanto que a Umbanda, né, ela foi criada por um protesto contra o espiritismo. Sim. Né, que lá atrás, lá no Rio de Janeiro, eles proibiram manifestações de preto velho, caboclos, índios, né, e tudo mais. E eles falaram, tá bom, já que eu não sou bem-vindo aqui, então eu vou lá criar uma... Então, né, o Zélio Fernandinho de Moraes foi lá e falou, vou criar então e o Caboclo da Sete Encruzilhada, vou criar a nossa, que é a religião brasileira, né? Uhum. Que é a Umbanda é uma religião brasileira, né? E aí, Rodrigo... Mas isso não é o espiritismo, né, eu acho, não. Tá? Eu acho que isso são as pessoas, tá? A gente tem que tirar as pessoas da doutrina espírita. Uma coisa é a doutrina espírita, desculpa, te interromper. Não, pode continuar. O que vem da espiritualidade. Outra coisa é o que os espíritas, alguns espíritas fazem. Tanto que Chico Xavier sempre se preocupou. Até tem uma palestra do Geraldinho, eu vou tentar lembrar qual que é para passar para vocês. Mas ele falava e citava, e do Baccelli também, que conhecia muito bem Chico Xavier, ele tomava cuidado de não usar as palavras, essas palavras que significavam, que tinham um valor emocional, judiação, né, negritude e tudo mais. Ele se preocupava em não falar, não usar nunca para não ofender isso, ou seja, de pessoas para as pessoas, a gente não pode generalizar, né? Sim. Aí cai naquela situação que eu coloquei no início, né, do barco. Tem um barco preto e um barco de branco. O que vai viver, o que vai morrer. Qual que você vai querer? É claro que o preto vai sair do barco de preto e vai pro branco e vai começar a negar tudo que é ali da origem dele, né? E aí, voltando um pouquinho, acho que eu me perdi um pouco no que eu tava pensando. Mas... preconceito no meio espírita. Quando a gente fala dos pretos, né, no meio da televisão e tudo, a gente não pode ser... A gente tem que pensar... A gente preto, quando eu falo a gente, nós, povo preto, temos que pensar de forma inteligente. Né? Por exemplo, quando a gente vai no Brás, em São Paulo, na 25, tem um monte de... Tem uma loja com coreano, tem um monte de coreano trabalhando junto. Tem uma loja com chileno, um monte de chileno trabalhando junto. E qual a loja que você entra que só tem preto? Muito difícil, né? Por quê? Por conta dessa cultura enraizada que a gente mesmo traz, de que um monte de preto junto não vai dar coisa boa, né? Então a gente tem não que tirar o branco do contexto, porque o branco, ele ainda é quem tem a moeda, ele ainda é que controla os meios do comunicação, de capital, é ele que vai injetar o dinheiro ali, certo? Só que a gente, enquanto povo preto, a gente pode movimentar essa economia para fortalecer os nossos. Não, mas a propaganda também, o que está aparecendo de pretos nas nossas propagandas, que eu acho lindo aparecer os pretos sendo com a família, com os filhos. Antigamente não mostrava, só mostrava uma mulher bonita, né? E as mulheres feias não apareciam, os gordos não apareciam. Hoje não, parece que estão tendo a noção que a nossa sociedade é composta de vários elementos, inclusive os pretos compram bastante, os jovens compram bastante. Quer dizer, mas antigamente, não sei se vocês observavam, que não aparecia preto nas propagandas. E sabe por que isso, seu Rui? Eu entendo que isso foi uma conquista graças às políticas públicas. Porque são as políticas públicas que nos dão a oportunidade de estar nos espaços dos brancos. Sim. São as políticas públicas que abrem as portas da universidade. São as políticas públicas que nos colocam, não equiparadamente, mas colocam ali uma possibilidade de você chegar onde os brancos conseguem chegar. Com muita facilidade. Toda herança do que já Sim. foi trazido, né, por aqui. Então, por isso que eu falo que nós, como mulheres pretas, como adultos pretos, a gente tem a obrigação de trazer, sim, uma boneca preta para minha filha. Minha filha tem boneca preta. Quando eu dou uma boneca branca, ela gosta também, mas ela prefere a pretinha. Por quê? Porque eu trago isso muito vivo dentro da minha casa, sabe? Agora a gente teve até aí, mudou a Pequena Sereia, agora é preta, né? E eu conversando com a Maria Alice me falou uma coisa, até quero que você contextualize, amiga, que assim, nossa, que legal ter uma Pequena Sereia preta, né? Representatividade é muito bom, mas por que não criar uma princesa, que eu já gostaria que fosse uma deusa, preta, contando a história dela, de África, né? Por que você muda só a cor da Pequena Sereia? Isso daí só faz assim, porque tá muito na moda. Colocar preto ali dá dinheiro. Então, porque você tá falando assim, tá lembrando aqui. Ou se aproveitando daquelas... da minoria, né? Se aproveitando da minoria, né? É pop, né? Da cena da Auto da Compadecida, que do Ariano Suassuna, que aparece o Deus preto, né? Sim. Então é interessante que o Matheus, que eu adoro aquele artista, ele fala, poxa, o senhor está meio queimadinho. Então foi bacana que o Ariano Suassuna tinha uma visão muito grande da nossa cultura, né? Só comentando uma coisa que a gente está falando de, por exemplo, de direitos, né? Interessante isso, porque o Brasil ainda é muito atrasado, não muito, né? Vamos dizer assim, se a gente pega países que são mais avançados em termos de direitos, Estado de Direito, né? E o Brasil ainda está engatinhando há pouco tempo, né? Então, ou seja, quanto mais pros povos negros, que naquela época, que até sua mãe está comentando aqui também no YouTube, acho interessante a exposição dela aqui também, porque ela botou aqui, mãe da professora Maria Alice. E é interessante porque ela está ressaltando, né, a questão da abolição, né, que não foi... Que, realmente não foi uma liberdade. Né? A liberdade continuou uma escravidão econômica e jurídica. Né? Porque como não houve direitos, né? E a gente é um país tão atrasado, os negros sofrem mais ainda. Sim. Mais ainda pela falta de um Estado de Direito que defenda todos como iguais. Né? Ou que traga isso para garantir os direitos iguais a todos. Né? Então a gente é muito atrasado ainda. Né? Não sei se vocês têm essa percepção também. Rodrigo, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acredito que não somos tão atrasados assim. Né? Nós temos leis maravilhosas no Brasil em questão de representatividade preta nas escolas, por exemplo. Porém, o preconceito e o racismo estão tão dentro do ser humano que é difícil colocar isso em prática. Né? A questão agora é a formação de consciência de pessoas da importância da contribuição do povo preto na sociedade. E você, como professora preta, sofre algum preconceito com as mães, principalmente com os pais? Da educação infantil? Eu acredito que representatividade é tudo. Né? Eu me vejo como uma representatividade onde eu estou. Né? Já tive aluna de ficar me observando como eu falo, como eu interajo com as outras pessoas no parque. Ela brincava, a hora que eu chegava, ela parava e ficava me olhando, sabe, para ver como que eu interagia. O preconceito é uma coisa que muitas crianças trazem de casa. Né? E elas começam a se diferenciar. Nossa, mas por que? Eu já tive criança que falou assim: mas por que seu cabelo é assim? Mas por que você tem essa cor? Né? Então, assim, eu sou preta todos os dias. Né? Então, eu tenho que formar pessoas conscientes ao meu redor todos os dias. E estar na educação infantil, muitos países investem muito na educação infantil porque é a etapa mais importante do desenvolvimento humano, né? Da formação social de um país. E eu acredito que sobre sofrer preconceito é uma coisa muito subliminar. Né? E é uma coisa que ela se confunde. Muitas pessoas pretas não percebem que ela está sofrendo racismo, porque ele fica tão sutil que só você tendo a consciência e observando, sabe? Olha, isso daqui é uma forma de silenciar essa pessoa. Né? E é um processo. Eu acredito que a minha forma de me posicionar diante das pessoas diminui muito isso. Sabe? Porque quando um pai chega na minha porta, por mais que ele estranhe, que hoje já é bem menos, que eu já estou nessa comunidade há muito tempo, e é uma comunidade também com pessoas pretas, né? Não é maioria, mas sim. Periférica. É periférica, né? Então é mais tranquilo. Mas eu acredito que a forma de me posicionar diante das crianças, então eu trabalho com eles a música africana, eu trabalho com eles a cultura africana, a cultura da capoeira, os instrumentos, tambores. Então é uma coisa que para mim é muito natural, né? Trazer essa pauta para as crianças. Mas não tem uma certa rejeição dos pais, assim, alguma prevenção, alguma. Não tem, né? Não. Ah, que bacana. Não, porque eu acho que é um processo de interação, sim, né? Sim. Conforme a gente vai interagindo, as pessoas elas vão nos conhecendo. E não vejo isso. Não vejo. Tá. Mas isso, Maria Alice, é uma conquista sua. Sim, sim, você, preta, conquista o seu espaço. Não tem que vir governo te dar essa cota. Você conquista através da sua, do seu caráter, da sua dignidade, do seu honestidade, ser. Honestidade, eu entendo o que você está falando, só que nós sabemos a importância, democraticamente falando, né? Sim. E como capital. Né? Nós sabemos a desigualdade social que nós temos no nosso país. Certeza. E nós sabemos a importância da cota. E não é para agora a importância das cotas. Né? É para o futuro, para a formação de uma sociedade no futuro. Porque muitas pessoas hoje se beneficiam de cotas. Muitas pessoas que estudaram há anos atrás se beneficiaram, pessoas brancas se beneficiaram de cotas para pessoas pretas. Né? E ainda se beneficiam, né? Porque no Brasil a gente sempre teve aquela questão de preto é quem se declara, né? Porém, o racismo que eu sofro pela minha pele não é o mesmo racismo que a minha amiga sofre, né? O racismo que o Yuri sofre não é o mesmo racismo que eu sofro, né? todo é racismo e tudo machuca. Tudo traz dores, né? Nesse sentido. Porém, é importante a gente entender sobre as cotas, né? É, você... Porque... Vamos falar de meritocracia um pouco, tá? Por exemplo, a meritocracia é um jovem branco e um jovem preto. Um sai da periferia de São Paulo, 2 horas para a faculdade. O outro está num local que é perto da sua faculdade. Então, um vai chegar em casa, vai estar em casa, vai tomar o banho dele maravilhoso e vai para a escola, vai para a faculdade. Lá ele vai sentar, vai chegar a hora do lanche, ele vai ter o dinheiro para comer o lanche dele, vai sair com os amigos, vai ter uma interação agradável. Ele está numa zona maravilhosa e perfeita para o desenvolvimento humano, tanto das aprendizagens, das interações sociais. Ele é um ser humano pleno, vamos dizer assim. Agora a gente vai pegar esse jovem preto. Ele trabalhou o dia inteiro. Ele trabalhou 10, 12 horas o dia inteiro. Vamos supor que ele trabalhe num shopping ou que ele trabalhe numa loja de rua. É de domingo a domingo, não é mesmo? Então ele vai trabalhar até umas 6 horas da tarde. Até umas 5. Das 6 às 7 ele precisa chegar na faculdade. Então ele vai sair do trabalho, será que vai dar tempo dele tomar um banho? Como que ele vai fazer para se alimentar? A faculdade, se você for ver, tá quase o valor de um salário mínimo. Como que ele vai fazer para pagar essa faculdade? Sabe? É tudo que a gente tem que pensar. Chegando nessa faculdade, ele vai ter dinheiro para se alimentar? Ele vai ter dinheiro para comer? Né? Nós temos histórico de muitas pessoas lá no início das cotas, elas alcançavam a cota racial, elas entravam na universidade, porém elas não conseguiam se manter. Sim. Porque elas não tinham computador, porque elas tinham que trabalhar, porque elas não tinham como se alimentar. Tá bom, aí depois desse dia que ele passou trabalhando à noite na faculdade, ele chega na casa dele 30h. Ele tem que sair da casa dele 6h para ir trabalhar. Então, mas isso daí, você vai me desculpar, mas não acontece só com os pretos, acontece com o pobre, porque eu mas fiz a cota isso. Racial é para todos, tinha, né? Então, mas todas eu tive as pessoas esse problema. De escola pública. Eu chegava em casa às 11 horas, 4 horas da manhã, tinha que estar acordado para pegar o primeiro ônibus para ir para o trabalho, né? Sim. Mas dizer, ela tem razão, é para todos, né? Para todos, né? Então, não é só pra mim. E as oportunidades, né? Não são as mesmas, né? É? As oportunidades não são as mesmas. Tanto porque a gente pode, eu posso falar por mim, assim, né? É uma mulher preta que tinha filhos, estava fazendo faculdade, morava em outra cidade, pegava 3 ônibus, tinha que levar meus filhos para a escola antes, ia para a faculdade, voltava. Eu tinha que fazer estágio? Tinha, mas eu tinha como sustentar minha família com o valor que o estágio pagava? Não. Sim. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar às 9 horas, né? Porque para ir e voltar, vamos colocar 10 horas aí. E depois eu ainda tinha que buscar meus filhos, cozinhar, arrumar minha casa, arrumar marmita para outro dia. Então, assim, as oportunidades, a vivência de cada um é diferente. Ah, sim, mas estou dizendo, mas isso não é somente para os pretos. Não, mas é para só que os pobres em geral acontece isso, tudo isso. É a interseccionalidade, né? Isso se chama interseccionalidade. As minorias são prejudicadas, mas dentro dessas minorias a gente tem pessoas que são ainda mais prejudicadas, sim, né? Não tem dúvida. São as chamadas interseccionalidades, que não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo saco. E você, na sua profissão de advogada criminalista, já sofreu algum preconceito? Há muito, né? Muito. Principalmente como mulher. Né? Como mulher. Não, como mulher já é um preconceito. Eu nunca, só para o senhor ter uma ideia, eu sempre tive notas muito boas, porque, como eu disse agora, para mim era muito difícil, dificultoso. Sim. Fazer o curso, né? É, eu fui cotista, consegui, graças ao FIES, né, a fazer isso. E só que assim, eu também tinha filho, eu pagava aluguel. Então, eu nunca consegui uma vaga em escritório. Nunca, nunca. E olha que eu tinha notas excelentes, eu me dedicava muito para fazer uma vez só, sabe? Só que, olha só, e minha pele não é retinta. Só que entre eu e minha amiga loirinha de olho azul, bonitinha, padrão, filha do juiz, ela conseguiu ou não? Sim. Entendeu? Então, assim, sim, sutilmente, o racismo que a gente sofre dentro das academias, né, dentro das faculdades, sim, ele acontece todos os dias. Todos os dias. Né? Eu nunca fui convidada para ir na festa, porque eu estudava junto com filho de promotor, de desembargador. Né? Tinha uma pessoa, inclusive, que aqui de São José dos Campos, que ia com segurança para a faculdade. Eu nunca fui convidada para ir numa festa. na casa dela. Eu nunca fui convidada para estar tá ali no meio social dela. Talvez por conta de eu me inflamar sempre que vinha um assunto desse, né? Aí cai naquela situação de, ai, você é muito agressiva. Mas não é isso. É que se eu cheguei aqui, né? Vivencia isso, com essa, né? Eu vivencio isso. Uma coisa é a pessoa sim. falar sem estar sentindo, né? Sim, outra coisa, coisa é você a pessoa sentir vivenciar na pele, isso sim. E... É diferente. O nepotismo, ele é muito visível na nossa sociedade. Muito visível. É muito mais fácil. As famílias brancas, elas dominam o Brasil, as indústrias, tudo. Então, meritocracia é um termo muito falho. Muito falho. Porque não, não existe meritocracia. A pessoa que é filha de um desembargador já vai ter uma facilidade muito maior para entrar no meio do que uma pessoa sim. que vem de fora. Então, não é mérito. Sim. Não é mérito. As pessoas sobem de cargo... Por ser filha de alguém, entendeu? É muito difícil para uma pessoa que vem de fora, tem que se provar 3 vezes sim. mais, 4 vezes mais para conseguir uma vaga, para conseguir disputar com esse filho do desembargador, filho de advogado. É complicado. É vivendo na isso. pele para você poder chegar aqui e testemunhar. E é nisso que eu quis dizer quando eu falei na questão do Brasil estar atrasado, porque a gente é um país subdesenvolvido, né? Ou seja, a gente é atrasado em tudo, assim, em termos se a gente for pegar países mais desenvolvidos. Então, como a Inglaterra mesmo, por exemplo. Então, ela já vinha desenvolvendo leis de há muito tempo antes, garantindo, não falando só dos negros, agora dos brancos também. Então, assim, os brancos lá tem os direitos garantidos que aqui a gente não tem. E, ou seja, isso há quanto tempo? Quanto tempo eles estão aí desenvolvendo o Estado de Direitos? Há centenas de anos. Nós só começamos a virar país, o que ali, 1880, ou mesmo a liberdade também, que não é liberdade, na abolição, entre aspas, né? Só depois de 1888. Ou seja, a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido para garantir. E só comentando aqui, o Valdeci falou, acho muito importante as cotas raciais, porém tenho que dizer que no Brasil não temos o negro africano, nem temos o branco europeu e quase não temos mesmo o índio da terra. Somos uma bela mistura. Mas ele fala que é a favor também das cotas. Mas temos o racismo enraizado. Sim. O racismo que faz sangrar. Porque, como eu disse, o racismo, ele desumaniza a pessoa, né? Ele tira a humanidade do ser preto. Então, a gente tem que lembrar disso. A dor que dói na pessoa que é preta e que vivencia isso é diferente da dor daquele do senhor mesmo disse. Nós temos na nossa base genética, como é que fala? Origens sim. de africanos. Sim. Só que é diferente a dor que dói num preto retinto, a dor que dói numa mulher preta. Sim. É diferente na dor que dói no senhor, né? E a Oni falou aqui, né? A Oni e Rodrigues. Participativa, falou, senhora. Ele falou assim: o povo italiano não foi escravizado. Teve direito à terra, trabalho, sim, ferramentas. Sim. Não compare, por favor. Não amenize os sofrimentos sim. dos meus ancestrais. O racismo. Posso só colocar uma coisinha? O racismo faz a gente se questionar quanto isso, porque na minha região foi colonizado por italianos. Uhum. Os italianos sofriam também. Sim, mas não era para comprar, coisa, mas né? Só que não eram escravos. Mas o que acontece? Eles também vieram aqui, foram enganados, foram enrolados. Eu estou dizendo porque minha avó é filha de italiano, e o que eles sofreram aí não foi brincadeira, não, né? Quer dizer, mas só que não é igual ao preto. Cada um tem o seu sofrimento, sim, né? Mas o senhor me perguntou sobre o racismo diante dos pais no meu trabalho, né? Eu falei sobre isso, mas é importante também falar entre os meus pares, né? Sim. Porque quando eu cheguei no meu trabalho, eu sentia que eu precisava provar que eu sabia. Sim. Teve até uma situação com uma pessoa que ela chegou assim para mim e falou: você tem só pedagogia ou você estudou mais alguma outra coisa? Sabe? E eu sou concursada. O que eu preciso ter para ser concursada é a pedagogia. Apesar de ter 4 pós-graduações, vários cursos de extensão, eu tive que provar para essa pessoa que eu não estava ali por acaso, que eu conquistei, sim, aquele espaço, né? E a todo tempo, quando se renova, né, os seus pares ali no profissional, algumas vezes eu me deparo com situações que é inconsciente, que as pessoas não fazem de propósito, não. Mas, por exemplo, de diminuir a sua fala. E, por exemplo, quando você coloca sua opinião sobre, por exemplo, agora consciência negra. Todo mundo está falando sobre consciência negra, mas a consciência negra é para falar ao longo do tempo, né? É lógico que tudo tem o seu motivo, o seu porquê, mas as pessoas só lembram do preto nessa época, né? É, como eu já falei, eu sou preta todos os dias. Eu preciso conscientizar as pessoas da minha volta todos os dias, né? É, você pintar a cara de uma pessoa, de uma criança. Eu já me peguei em debates falando, olha, isso não é, não condiz mais. Por exemplo, quando você pinta a cara de uma criança com traços indígenas. Gente, você está banalizando a história de um povo. Quando você pega os traços pretos, africanos, e coloca, você também está banalizando, né? Porque não tem profundidade. Eu acredito que as discussões na educação é muito superficial. Mas se a gente for olhar o perfil das pessoas que estão na educação, a maioria das pessoas são brancas também. Então, assim, e eu acredito que faz muito parte das vivências da pessoa. Eu me debruço sobre esse tema porque está na minha carne, está na minha pele, né? E a consciência negra, ela vem para trazer para a sociedade, todos da sociedade, de que, independente se você é branco, preto, amarelo, independente disso, você pode se debruçar diante desse tema o ano inteiro. Porque está nas relações. Na escola, por exemplo, quando um aluno preto vai falar, uma criança preta vai falar, que alguém fala por cima dela, é para o professor se posicionar. Eu já tive alunos pretos que, na roda da conversa, todos falavam menos ele. E por quê? Porque quando ele ia começar a falar, como ele não falava muito, quando ele ia começar a falar, as crianças já falavam por cima dele. Tudo bem que é normal de criança, né? Uma vai falando junto com a outra. Sim. Mas a pessoa branca, ela sempre é incentivada a falar, a se expressar. Ela é sempre incentivada para isso. A pessoa preta, nem sempre, né? Chega ainda no... E eu tô falando de educação infantil. A hora que chega no fundamental, gente, é um facão passado na cabeça do preto. E eu não tô falando facão, eu sei que é uma palavra muito forte. E realmente é para impactar, porque efetivamente nós temos uma escola que as crianças pretas sofrem muito com apelidos, com perseguição, né? Isso é importante de ser dito, a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas, e eu acredito que os profissionais da educação estão procurando estudar esse tema e tá melhorando muito, né? Mas é importante a gente se dedicar um pouquinho mais. Tá. E o que vocês acham que os pretos deveriam fazer para comemorar o Dia da Consciência Negra? Porque eu vejo que os japoneses fazem lá a festa da colônia japonesa, da colônia italiana. E os pretos? Por que não se unem para fazer um evento, para mostrar a cultura africana, a cultura que eles... A gente faz isso o ano inteiro, né? Afro-brasileiro. A gente não faz isso só no dia 20. A gente faz isso o ano inteiro. O ano inteiro a gente tem que fazer essas comemorações, a gente faz para unir nós, como pessoas pretas, com a nossa cultura. É muito importante para a gente essa manifestação. Então, a gente não faz isso só no dia 20. A gente faz ao longo do ano inteiro. Temos essas comemorações. Mas de uma maneira muito, muito restrita, muito pequena. Por que não faz uma coisa com mais amplitude? O carnaval é uma manifestação cultural do povo preto. Não, e eu acho o carnaval uma coisa linda. Porque ali mostra a organização, mostra a cronometragem, aquela coisa toda. Embora a gente saiba que muitas vezes os pretos só são figurantes. Sim, ali, né? Quer dizer, porque o capital pertence ao branco, né? Sim, a gente não precisa pegar tipo, também só o exemplo do carnaval. Tem manifestações que são mais periféricas, sim, como as rodas de rima aqui em São José, em Caçapava. Também é uma forma de comemoração em si da nossa cultura. Mas toda semana acontece. Então, aqui em São José, Seu Rui. Que é uma manifestação mediúnica, né? Porque qualquer poesia, né? Que é co-criada, né? E qualquer co-criação é uma manifestação mediúnica também, sim, né? Sim. Seu Rui, é interessante essa pergunta, porque o ano inteiro nós temos locais de manifestação cultural preta em São José dos Campos. Nós acabamos de ter aí a virada cultural, que tinha o Jongo. Eu sou do grupo de Jongo, né? Então, e o grupo de Jongo, o ano inteiro, tá fazendo vivências. É que, assim, a consciência negra em si não é uma comemoração. Né? O Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão, é um dia de troca, de conversa, para a gente repensar a nossa Sim. sociedade. Urgentemente, a gente precisa repensar essa sociedade. Né? Mas, por exemplo, a comemoração das pessoas pretas, elas acontecem cotidianamente. Se você for no grupo de Jongo Mistura da Raça, domingo, no dia 26, eles vão fazer uma festa, né? E eles fazem as festas ao longo de todos os meses, do ano inteiro. Sim, mas então... E é bem divulgado até, né? Pelos sites da Fundação Cultural. Tem divulgação. É que o que acontece é que... É muito do interesse das pessoas, né? É muito né? isso. Acho das que a gente... brancas e da... Na vanguarda também, acho que já passou. É muito da gente olhar. Acho que o nosso olhar, ele tá tão restrito nas nossas vivências, né, diárias. Nossos interesses. Dos nossos interesses, isso. Não. Que a gente, às vezes, não consegue olhar para isso. Então, mas eu estava vendo na Vanguarda ontem, mostrando essa parte dos pretos, mostrando o jongo, mostrando uma série de coisas. Tanto é que tem uma programação que eu adoro, que é 15 para meio-dia, tem uma menina que apresenta essas coisas todas lá, que eu acho que deveria ter mais eventos para a gente aprender um pouco mais. Né? Vamos para o momento Gigavale, porque hoje está estendendo bastante, porque o assunto está bom. O momento Gigavale é uma mensagem que vocês três vão comentar, pra gente, comentar. Que a gente vai, a gente vai colocar aqui só os comerciais rapidinho, uhum. E aí a gente já vai direto pro momento de Gavalho, e a gente vai colocar uma mensagem aqui e a gente pede para vocês comentarem na sequência. Qual é o nome da mensagem? Reforma Social. Reforma Social, olha isso aí. Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A gente está aqui agora no momento espírita, no momento Gigavale, né? Que é o momento espírita. A gente vai colocar aqui o áudio do momento. Deixa eu só abrir aqui, que é Reforma Social. E a gente vai pedir para vocês comentarem, tá bom? Então escuta a mensagem. Ele tá voltando, mas eu já vou colocar para vocês. Tá bom. A Reforma Social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas. "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Esse é o momento Gigavale. Maria Alice, o que que você poderia falar sobre a reforma social? Sobre esse conto de hoje, essa história de hoje. Essa história de hoje é tocante, né? Maravilhosa, eu gostei. Porque ela envolve muito, ela é muito complexa, né? Envolve você sair um pouco de você e olhar com mais compreensão para o outro. Entender o limite do outro, a consciência daquele indivíduo, daquele ser humano. Envolve também a estratégia, porque essas crianças, elas foram incríveis. Para que eu vou montar um mapa mundi se eu posso montar um homem que para eles foi o mais interessante, né? Então a estratégia, ela, a inteligência, ela nos ajuda e parar de olhar um pouco para nós e olhar para o outro, né? E é isso que a comunidade preta sempre pede, né? Nós não estamos pedindo justiça, né? Nós estamos pedindo uma reparação, né? Nós não estamos falando para as pessoas brancas negarem a elas mesmas. Nós estamos pedindo para ela olhar com mais carinho para o outro que não está na mesma história que ela. Né? É isso que nós estamos buscando todos os dias, né? Olhar para o outro com mais carinho, com mais compreensão, porque quando você se depara com racismo, é muito difícil. Resumindo, olhando como irmão. É isso que Jesus pedia para a gente, né? Valéria, o que que você pode falar? Então, eu entendo que a gente está nesse momento vivenciando esse caminho, só que como a gente já sabe e a gente estuda, o nosso espírito ele não surgiu a partir de agora, né? Nesse momento. Ao longo da história, a gente vem tendo oportunidades. Caminhada, né? A caminhada não começou aqui. Então, eu acho que aceitar e entender a vivência dos outros, sejam eles, estando ele na matéria de criança. Eu acho que todo ser humano é uma imensidão. Então, a partir do momento em que a gente consegue ouvir é diferente de escutar, né? Escutar entra por um lado, sai pelo outro. Ouvir, entender, querer entender, buscar isso. A partir do momento que a gente faz isso, seja a todos, não só a nós como adultos, mas também a criança, a gente consegue enxergar uma situação de vários ângulos. E a partir daí, como a Maria Alice disse, se conscientizar, trazer a consciência, o papel que o outro faz na sua história. Sim. Né? Porque cada um vivencia suas dores, cada um tem o seu caminho. Yuri, o que você poderia falar? Eu acho que falo muito também sobre a gente não pensarmos em nós como apenas indivíduo, pensarmos como coletivo. Sim. Porque é muito importante esse nosso senso de coletividade, da gente se unir, da gente pensar em nós como um todo e não só no individual, né? Que beneficia muito mais a sociedade, essa junção, essa nossa Essa coletividade mesmo. A coletividade é o mais importante, eu acho, para uma sociedade. É porque a doutrina espírita nos ensina que se você quiser ser feliz, você deve pensar na coletividade, né? Não só em você. Para, Carlos. Não, deixa eu terminar o momento de Gigavalle e eu comento. É? Deixa eu terminar o momento de Gigavalle e aí eu comento. Então vamos encerrar o momento de Gigavalle. Num oferecimento de Gigavalle Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias. Opa, são 10 horas e 31 minutos, né? Já temos que passar aí e não vai dar tempo para a gente passar todas as perguntas, né? Não, que isso, de forma alguma. Falei, não, mas peraí que vocês estão desligados, agora estão ligados. Ah, que pena. Mas ainda tem um tempinho ainda, peraí, vamos. Que bom. Mas o mais bacana, Maria Alice, Valéria e Yuri, que o Espiritismo é uma doutrina tão maravilhosa que você que é preconceito hoje, que é racista hoje, você encarna negro amanhã, preto amanhã, para poder sentir na pele o mal que você fez ao outro. Ou então como mulher, né? Ou como mulher. Estou falando do preto. Mais complexo ainda. Entendeu? Isso é que eu acho bacana. Ah, você é preconceituoso, você é racista? Então, quando você vem, você fala, não, eu quero sentir na pele o mal que eu fiz ao outro. Então, vem, aí você sente na pele e luta. Pelo que você vivencia, você luta para modificar. Isso vamos, que é vamos pra, só pro, vamos lá para os aniversariantes, aí a gente volta a comentar isso. Que o papo tá bom. É verdade, vamos lá. Ó, com oferecimento de WS Festas Embalagens, né? A gente tá nos aniversariantes da semana. Rui, você trouxe alguém aí da... Dois. Opa. Ela vai fechar repete o bairro para fazer a festa. Repete dela. Repete aí que você tava desligado. Desculpa aí, repete aí. Não, a Roseli Monteiro Ribeiro. A Rose, ela costuma fazer a festa. Sem fazer aniversário, ela já faz festa. Imagina olha agora o aniversário dela. No dia 23, o Arthur Maurício Parodi. E no dia 23, a Renata dos Reis Leite. Esses são os aniversariantes. De Paulo de Tarso. Eu tenho aqui, não sei se você tem aí, Carlinhos, você tem aqui. Aí, eu tenho aqui do Jorge, que ele deixou. Tina Neca. Só fala no microfone, por favor. Tina Neca, Chandler, dia 19, Tina Neca, dia 20, Chandler Ferreira, dia 21, Nazir Assad, dia 22, Forcato, dia 23, Adail, 24, Simone, 25, Ivone. Mas você tá lendo de que mês esse aí? Não sei, eu tô aqui. Tô achando que tá errado isso aí. Mas o que você me abriu aqui. É, mas qual mês? Qual aba que tá aí embaixo aí? De que mês tá? Você tá? A aba tá embaixo, não tem nada embaixo. Tem uma aba embaixo aí, não tem? Ó, eu acho que você tá falando de outro mês. Ah, tá. Mas é tá... isso mesmo. Ó, o mês de novembro, a gente tem a partir de dia 19, a gente tem então a Heloísa Barbosa. Ah, dia 21, a Cida Barbosa. Isso. Dia 21, Sérgio Perseguini. Dia 26 já é na outra semana, a gente comenta na próxima semana. Aí eu tenho dia 20 do 11, aniversário do Gilbinho, sobrinho da Elida Silva. Legal. Vocês e têm alguém? A gente, tem. Pode falar, pode falar. Ele é uma aula, ele merece. E quero deixar aqui minha homenagem, todo o meu axé, o meu amor por minha avó, Georgina Maria Barbosa, que vai completar 97 anos. Olha só. No dia 30 de novembro. Olha só. Uma grande mulher, uma grande... Opa, generoso. Nossa, Carol, desculpa, repete, viu? Tudo de novo. Então vamos lá. Tudo de novo, desculpa. Eu vou deixar aqui, ó. O Tião me avisou aqui, sem feedback. Dia 27 de novembro, aniversário do meu cunhado, que é um mala, mas ele merece, Júlio César Balbino. E dia 30 de novembro, aniversário da minha avó, Georgina Maria Barbosa, uma mulher de garra, uma mulher, assim, extraordinária, com um coração maior que ela, vai completar 97 anos, então eu deixo aqui o meu axé, todo o meu amor e gratidão, porque se não fosse dessa essa ancestralidade empoderada, eu não estaria aqui. Então é isso. Desculpa, Valéria, desculpa. A gente tem, eu tenho aqui também o Luiz Piagno, dia 24 de novembro, a Mônica Abreu, dia 24 de novembro também, é, Ângela Souza, Abigail Marques. Abigail, lá da Maquin. Dia 25 também de novembro. E a gente tem aqui do Jorge. O Jorge mandou aqui só. Ele mandou também a Heloísa da AME e a Fátima da Casa da Marcela fazendo aniversário amanhã. Eu acho que eu já tinha comentado a Heloísa. Mas vamos então para o sorteio dos livros, que a gente para quem ligou aqui pedindo para participar do sorteio. Eu posso parabenizar? Pode, desculpa. Perdeu. Desculpa, eu... pode falar. Ah, eu quero parabenizar minha tia Gersu, que fez aniversário antes de ontem. E meu tio Denizar Generoso também, que fez aniversário ontem. E hoje é a festa da minha tia Gersu, então desejo muito axé, muita paz aí, que seja uma boa festa. E também parabenizar minha cunhada, Monique, lá do Rio de Janeiro. Parabéns para ela, que ela tenha muita saúde. Muito axé na vida. Bacana. Gratidão. Obrigado. Desculpa aí. O Yuri não tem ninguém que faz aniversário? Ah, se tiver, eu não sou muito bom de memória. Pô, mas parabéns. A gente também não. A gente usa colinha aqui. Eu já acho que a gente falava, usa colinha. O Maguila, quando falava para ele mandar os parabéns, mandava para tia, para avó, para prima, para sobrinho. Então vamos lá pro para os sorteados. Então, com o oferecimento da Livraria Casa do Caminho, né, que nos apoia aqui também com os livros. Quem ganhou, quem ligou aqui, participou e ganhou o livro, né? O livro é Fazei Tudo o que Vos Disser. Fazei Tudo o que Ele Vos Disser, que é do Carlos Barcelo, pelo Dr. Inácio Ferreira. Né? Ele mandou para a gente sortear aqui para vocês. Vale muito a pena vocês adquirirem aqui o livro. Eu acho que a gente já sorteou esse livro, mas tudo não, bem. Não, vai sortear pela segunda vez esse livro. Então, quem tá, não tá vindo Joeli, buscar, tá perdendo o direito. Tá escrito Joeli aqui, programa Vence Espírita, novembro de 2021. Esse aqui pois a gente já sorteou, mas enfim, a gente vai sortear outro. Gente, mas não, vale Jorge a pena. Tá mandando sortear fica de novo, aí, que não vai fica buscar. A dica aqui, porque o Carlinhos me passou esse livro aqui. Já mas caducou, eu acho que né? A gente já sorteou ele. Mas não tem problema. Quem ganhou o sorteio do livro que vai... Pode ser um livro que vai ser escolhido lá na livraria do Casa Caminho, lá pelo Mário Vinhas. Foi a Miriam Lui. Miriam Lui, que ligou aqui. Então, ela que ganhou o livro. Então, basta... Não é esse, mas pode ser que seja. Oi, Jorge. Rodrigo Jorge pediu para sortear de novo. Ah, porque tá, a pessoa entendi. Que foi sorteada não foi buscar. Isso aqui é de 2021. Ah, é sinal de que ela estava muito interessada. Ah, então volta o livro aí. Então. Volta o livro. São aquelas pessoas que dão nome. Você viu quando o Jorge não vem, a programa vira uma bagunça, né? Ó, ó, fazei tudo que você, eles disseram. E se não for buscar, a gente sorteia de novo, né? Então é. Então a Miriam, a gente pede para você ir buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. Vale a pena, porque aí bate papo com o Mário Vinhas também. É a livraria lá da Casa do Caminho, vale a pena buscar. Tá bom? Vamos para as dicas de hoje. Então, hora da dica. Maria Alice, para você dar uma dica de um livro, uma coisa que você recomenda para os nossos... Ou livro, ou CD, ou filme, ou série, ou o que você quiser. Nossa. Nossa, um muito. Evento sobre o tema. Um evento hoje. Vai ter o Xirê de Senzala no dia 16? 17? 17 do 12. Vamos lá nos unir, conversar, ouvir uns pontos, um samba. Onde? Lá no Senzala dos Pretos Velhos mesmo. Sabe o endereço? Sobre o endereço. É no Parque Interlagos. Parque Interlagos. Tá tudo certo. No Google, se você colocar Senzala dos Pretos Velhos, vai aparecer certinho. É bem fácil de chegar. Não no telefone. Enquanto isso, eu vou também falar do evento do Grupo de Jongo Mistura da Raça. que vai acontecer no dia 26/11, lá no bairro do Coqueiro. Se você colocar no Instagram Mistura da Jongo Mistura da Raça, você vai encontrar também, tá bem fácil. Tá tendo uma feijoadinha, gente. Ô, meu pai, uma feijoada abençoada, delícia. E o livro é Tambores de Angola. É um livro muito legal. Ai, tinha outro de Umbanda que eu queria. Vivências de Umbanda. Se eu não me engano, esse é o nome do livro. É um livro da capa vermelha. É um livro muito bom pra gente entender um pouco aí sobre Umbanda. Uma História do Brasil. Luiz Antônio Simas, Umbanda. Uma História do Brasil, não? Tambores de Angola, né? Não, esse é outro, então. E o que é a capa vermelha é o. Chamam Umbandas. É Vivências de Umbanda, é isso? Eu acredito. Deixa eu só confirmar aqui. Não, tá bom, não tem problema. Valéria, se você quiser comentar também. Vamos lá. Eu tinha feito uma listinha, esqueci em casa, mas tudo bem. Legal. Então, eu quero indicar um livro que se chama Pedrinhas Miudinhas. Fala sobre a encantaria brasileira. Então, assim, comecei a ler, mas é muito bom. Também quero indicar um livro, Quem Tem Medo do Feminismo Preto? Feminismo Negro. Quem Tem Medo do Feminismo Negro? É da Jandira Fegali. Fala muito também dessa vivência, né? Fala sobre nossa ancestralidade, sobre a história da mulher preta, do povo preto. Então, indico como uma leitura, assim, para ontem. Excelente. E também tem um filme muito bom que eu recebi a indicação da minha comadre, Marília, lá da Senzala, que é... Nossa, esqueci o nome. Pera aí que eu vou ver rapidinho aqui. Que é na Apple TV, que Apple tem. TV. Apple TV, que é... Apple. Deixa eu só ver aqui o nome, gente. Dois minutinhos. Eu já tô colocando os links aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição aqui do livro o link aqui dos livros, tá bom? Ótimo. Peraí. Bom, deixa eu passar pro Yuri e aí eu volto, vou procurar aqui e indico pra vocês. Mas, Yuri. Não tem problema. Ah, lembrei. Emancipação. Fala da história de... É um filme? Um filme maravilhoso, gente. Traz a realidade contada por um preto. Traz a história contada por um preto. Vale muito a pena. Uma história de liberdade. Sim. Muito bom. Emocionante, forte. O Will Smith. É o Will Smith. Maravilhoso. O Ape TV tem na internet aí, no Gato Net. Dá pra gente conseguir assistir. Posso completar o livro? Pode, fala aí. O livro é Ensinamentos Básicos de Umbanda, que traz aí, pra quem quer entender sobre Umbanda, o básico de Umbanda. É bem interessante o livro. Excelente. Ensinamentos Básicos de Umbanda, de Lisette Chaves. Isso! Yuri, o que você poderia recomendar, então? Também eu recomendo esse filme, Emancipação, que é um filme muito bom. Dispensa comentários, né? O Will Smith como ator. É um filme muito bom para a gente entender o contexto histórico da escravidão, principalmente nos Estados Unidos, né? É muito bom. E um livro que eu tô lendo também, que eu gosto muito, é um clássico, que é Capitães de Areia. Muito bom, muito bom livro. Fala sobre a realidade na época da ditadura também. E um livro de Jorge Amado. Muito bom. Muito bom. Jorge Amado tá aqui, achei. Posso passar o endereço do Senzala? Vamos, pode falar sim. Posso passar o endereço do Senzala? Pode sim, pode falar. O Senzala fica na Rua 18, número 500, no Parque Interlagos, São José dos Campos. Tem um canal no Instagram... Tem... Arroba Senzala dos Pretos Velhos. Legal. Compareçam ao nosso Xirê. Vai ser muito bom. Vai ser muito, muito bom. Daqui na descrição do vídeo também está também o link do Instagram do Senzala também. Eu coloquei. Hoje eu tô com a camiseta do Senzala aqui. Vão preparados para comer, que vai ter comida boa. Venha com o seu axé. Vem. Eu tô preparando aqui a arte, vocês já estão vendo aí a arte atrás do Rui. Nós precisamos falar do bazar que já falamos. Peraí, já falamos, Rui. Deixa eu só falar da arte. que está aí atrás, vocês estão vendo aqui agora, é a arte feita pela inteligência artificial, que é todo um programa a gente pede para a inteligência artificial aqui gerar uma arte sobre o tema do dia, né? Olha que legal. Ela gerou, a gente vai deixar no nosso Instagram também do Vivência Espírita, para vocês curtirem lá. Então entrem aí no Instagram do Vivência, tá aqui o nome também, Vivência Espírita, e a gente vai deixar essa arte lá para vocês curtirem lá. Nossa, que maravilha. Pode falar, Rui. Desculpa, te interrompi. Não, nós vamos encerrando já o nosso programa. Você falou que ia falar do bazar, né? Ah, sim. Sábado nós teremos lá o bazar na Fraternidade Paulo de Tarso, que é justamente para poder arrecadar fundos para poder comprar cesta básica e fazer uma série de coisas lá para a população. E agradecer a nossa Marta com a equipe que ontem fizeram um jantar maravilhoso lá na PVE. Então, a Marta, nosso muito obrigado. Estava excelente o jantar de ontem. E nós gostaríamos que houvesse mais jantares para que a gente possa se confraternizar. Bacana. Bom, domingo nós teremos a Zorilda, o Piero e a Elza Saito falando sobre mediunidade e responsabilidade. Tá? Bacana, bacana. Carlinhos? Eu gostaria de ler... Vai ler no microfone, por favor. Eu gostaria de ler hoje a mensagem do livro Palavra de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Hoje é 19 de novembro. A mensagem é Pensamento e Vida, do livro Pensamento e Vida, capítulo 18, Sociedade. Em todas as épocas, a sociedade humana é um filtro gigantesco do espírito, em que as almas nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Queridos vivencianos, desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, com seu macarrão com frango, ou seu cardápio preferido. Vamos nos preparar para ir na senzala dos pretos velhos, fazer comer os seus pratos maravilhosos lá, que realmente ali no Parque Interlagos é uma delícia. Bom, Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Legal. A gente já passa para vocês, então, fazer as suas considerações finais. Tem. Enquete. A gente já passa para vocês fazer as considerações finais e a prece de encerramento. Aí cada um de vocês faz as considerações finais também. Eu quero agradecer também a todos os nossos ouvintes que entraram aqui. A gente pede desculpa por não ter passado todas as perguntas. O Aécio mandou a pergunta em áudio aqui também. Depois eu repasso para vocês. Mas a gente não teve tempo de passar todas as perguntas. Você viu que o programa foi longe. E a gente agradece a todos os ouvintes aqui pelo carinho de estar aqui presente. Renato Alves mandou pergunta aqui, mandou mensagem. O Piero também comentou aqui também. O Paulo Henrique Fernandes. A Claire Art deixou aqui também pedindo para a gente falar sobre o Zélio e Umbanda. O Silvio entrou aqui também. A Oni Rodrigues mandou várias mensagens, né? Claudinha Ribeiro também mandou mensagem aqui para a gente. E a Renata Alves dos Santos também entrou aqui mandando mensagem. Quem ligou para a gente aqui foi a minha mãe, Maria Ângela, João Ramalho, a Vera Lúcia Perseguini, a Maria Auxiliadora, o Edson Andrade, a Aldete Barbosa e a Miriam Lui, que ganhou o livro, né? A gente pede para ir lá buscar. Né? Então, a enquete que a gente fez, o resultado da enquete, deixa eu passar aqui para vocês, já encerrando ela, foram 86 votos. Parece que houve algum problema no YouTube, que algumas pessoas não estavam conseguindo ver a enquete. Sim. Mas a pergunta foi: você percebe o racismo no seu dia a dia? Então, 90% disseram que sim, dos 86 votos que teve, 90% disse que percebe o racismo e 10% disseram que não. Olha só, legal o resultado. Eu vou pedir para vocês comentarem também as considerações finais de vocês. Tá bom? Tá. Obrigado aí. Yuri, começando por... Yuri, suas considerações finais do programa de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente. Foi muito bom ter esse espaço pra gente poder falar de um tema tão importante, né? Num dia que é muito... que representa muito pra gente. Então é muito importante ver que a gente tá conseguindo esse espaço pra poder falar cada vez mais, que é um tema que tem que ser comentado. Desde lá do comecinho da educação, tem que ser comentado pra ser combatido, né? Pra gente lembrar erros que a gente cometeu no passado pra não cometer no futuro. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. Valéria, o que você poderia... Olha, as suas considerações finais e também alguns comentários. Tá certo. Olha, gente, que o Dia da Consciência Negra ele consiga trazer a consciência das pessoas brancas, principalmente, o lugar que nós, pretos, a nossa ancestralidade ocupa na história de vocês. Que vocês consigam olhar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de empatia, as dores. E eu não gosto nem de falar esse termo mimimi, porque é uma coisa assim que menospreza a vivência, o sofrimento. Então, que vocês consigam trazer a ciência, não em palavras, sabe? Mas no dia a dia, que vocês consigam, junto da gente, reconstruir essa identidade, essa ajudar a curar essas feridas que estão tão vivas ainda no corpo do nosso povo, no nosso corpo enquanto pessoas. Agradeço imensamente a oportunidade. Esse é um tema que tem que ser difundido, tem que ser espalhado e debatido para que a gente consiga criar crianças que a cada dia mais derrubem essas questões, certo? E porque não há nenhuma árvore que consiga crescer e ter bons frutos se ela não tiver uma raiz bem firme. Então, que a gente honre a nossa ancestralidade e que a gente não tenha vergonha de se assumir e de dar o melhor que a gente tem. O que o outro vai fazer com isso, aí já é um problema dele. Gratidão. E muito obrigado pela confiança. Certo. Maria Alice, suas considerações finais e uma pequena e breve prece de encerramento do nosso programa, como já é de praxe, né? Bem, eu encerro pedindo a bênção dos mais velhos, dos mais novos, agradecendo pelo espaço, pela oportunidade de trocar, de aprender, que é uma oportunidade significativa, né? Nós estamos num processo social de mudança. Eu acredito que dias melhores virão, né? Existe um filósofo africano que diz há muitas décadas atrás, 1800 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, que o desafio dos próximos séculos seria as questões raciais, né? E nós vamos vencer. O que a gente precisa é de espaço. Quando a gente consegue o espaço, a gente consegue trocar, aprender, ampliar o nosso conhecimento. Essa é a minha consideração. E eu agradeço aos ancestrais, eu agradeço àqueles que nos guiam, que guia cada um de nós, pelos caminhos que nos são colocados, pelas oportunidades. Nós agradecemos pela vida, pela saúde, agradecemos pelos nossos familiares, pelas oportunidades de troca. Pedimos a espiritualidade que alcance a cada um, que nos ajude a curar as feridas, que são inúmeras, né? Por causa das experiências que nós vivemos. Que nos ampare sempre. Axé. A gente encerra agora com a música que eu acabei esquecendo de comentar, que é Monsenhor. Diz, Mocinhos, doces, nossa dor vai passar. E se nós vai ver as belezas do céu e cantar. Ai, ah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, nosso Senhor, que nos mandou trabalhar as belezas do céu e cantar. Ai, ai, ai, ai, oh, nosso Senhor, que as estrelas e o sol criou, fez o vento, as árvores, o céu e as flores. Faz brilhar nossa luz pra alumiar os coração que reluta em perdoar. Oh, meu Senhor, que as estrelas e o sol criou, programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.